Claro, o caramelo vai fazer cocô agora, né? Claro que caramelo vai fazer cocô agora, se você tá aí perto. Mas eu tava perto o dia inteiro. Então a culpa não é dela, a culpa é sua, quem mandou você ficar aí o dia inteiro perto do lugar que ela faz cocô. Então vamos começar? Vamos. Vamos lá. Só tá aquecendo aqui pra dar as visão. Aquecendo pra dar. Adoro. Tan, tan, tan, tan, tan. A Ascensão Skywalker, podcast anti-hate. Esse podcast foi gravado há muito tempo atrás, em condições muito, muito precárias. Então, se você acha que o povo de Rogue One passou dificuldades, se você acha que quando Luke descobriu que Darth Vader era seu pai, foi difícil, não. Muito mais difícil foi ter feito essa gravação e editado esse podcast que estava com o som bem detonado. Então, aproveitem essa última jornada onde honraremos toda a saga Skywalker e exaltaremos esse filme maravilhoso, lindo, impávido colosso, Rise of Skywalker. Hashtag somos todos Skywalker. E aí acabou o lettering de letrinhas amarelas. Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Buba, fique! Fica comigo. O quê? Fica comigo, amor. Ah, adoro Buba, fique. Não, não, já foi, né? Não é Baba? Você perdeu essa oportunidade. Baba, baby. Baba, freak. Buba Freak, viado. Não é Buba, é melhor. Baba. É Baba Baby Freak. Então, gente, então era o último podcast do ano, agora não é mais! Quem ganhou presente é você. Isso aí, é nosso podcast de Natal. O som vai estar meio zoado, porque realmente aquele era o último podcast do ano. Mas como o ódio leva ao lado negro... É, nós estamos aqui movidos pelo lado negro da força e estamos fazendo um podcast que é de amor, mas na verdade é de ódio. É! Eu achei engraçado de amor mesmo. Não é sobre Esqueceram de Mim? É a Díade, né? É a Díade, né? É a Díade de estúdio, né? Que toma conta lá do Diva Depressão, Maíra Medeiros. Sim. E outras, né? Blogueirinha. Na verdade, gente, é o seguinte. Como todo mundo odiou eu já falo o Despertar da Força, The Auge of Skywalker, que na verdade realmente é o Rise of Skywalker, é a Ascensão Skywalker, achamos três pessoas que amaram o filme. Então, quer dizer, nós estamos do lado negro, do lado bom, porque sim. Ser legal é que eu odiou. A gente tá sendo do contra. Eu lembrei, né? Agora de um vídeo que eu vi do Gaspar, querendo filosofar, o Gaspar do Acabou de Acabar, filosofando Nietzsche, sobre... né? Filosofando sobre essa questão exatamente do ódio. Na verdade, você quando é jovem, você luta, você é um revolucionário. E aí depois... Ultra jovem? A revolução ganha, e aí? Você que é jovem vai fazer o quê? Vai lutar contra aqueles que lutaram contra a revolução. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está lutando contra pessoas que revolucionaram e etc. Entendeu? Isso, contra pessoas que revolucionou. Exatamente. E o povo que revolucionou, trazendo Rose Tico, essa personagem incrível e maravilhosa que foi totalmente jogada fora desse filme. Exatamente. Não porque era um personagem lixo, uma stalker, e que não serviu pra nada no outro filme. Né, Ryan Johnson? Você construiu uma personagem horrorosa e agora você quer culpar o JJ por não ter usado essa personagem? Uhum. Mas ele tá, bota mas ela ele no filme não... seu. Ele acabou de lançar o filme e não botou no meio. Né? Leva ela pra lá, faz ela brilhar lá. Tá botar ela no lugar de Chris Evans, né? Não, Ana de Armas, que é a nova musa de Hollywood, coloca no lugar dela. Valeu. Porque você não vê esse tweet, Léo? De Ryan Johnson, que ele tweetou uma foto assim, rainha, Mary Trey. Rainha, É, rainha, né? De um papel misógino, babaca, que a garota era só uma capacha de um cara que ela mal conhecia. Mas ok, parabéns, Bridget Johnson, por ter dado esse papel incrível pra ela. E feito um filme de 2 horas que não levou a lugar nenhum. Então, a gente não tava esperando muita coisa, isso eu posso dizer pra todos nós três. Que esse filme estava com expectativas, assim, baixíssimas. Todo mundo. Uma palavra linda. É. Então, as expectativas estavam baixíssimas quanto a esse filme. De nós três aqui. Inclusive, todo mundo que tá reclamando. Não tava? A minha tava. A minha tava assim. Eu tava desde o início falando que esse filme tinha achado ser um lixo, porque Last Jedi foi muito ruim. E ele ia ter que consertar Last Jedi. Não, eu até falei no programa de trailer que a gente fez, falei assim, eu tô muito pelo emocional e eu acho que com o J.D. tem chance de desfazer umas merda aí, e foi perfeito. Eu não tava com esperança, porque eu não dei fé pra J.J., porque eu falei assim, J.J. sabe começar, não sabe terminar, e ficou muito ruim o Last Jedi, porque não desenvolveu os personagens, eu fiquei assim, como é que agora vamos fazer essas pessoas... A gente gostar delas de novo, né? Igual gostava no Despertar da Força, porque os três principais novos ficaram largadíssimos no churrasco. Então, fiquei com o pé atrás. Amanda, então diga você, já que eu errei já, o Léo que falou do meu lado isso, eu já não lembro aí. Fala aí, o que você tava esperando desse filme? Então, assim, eu não tava com uma expectativa altíssima. Pra mim, era um filme importante, mas que... Pelo tempo de duração dele, eu pensei, caraca, esse filme, se ele for uma merda, eu tenho realmente que ver no cinema. Porque se eu deixar pra ver em casa, eu vou enrolar e eu nunca vou ver, né? E é o final, caramba, de uma trilogia que tem aí 50 anos. Então, tem que... Trilogia que é nonalogia, quê? Exatamente, a trilogia da trilogia. Então, eu falei, eu tenho que ver essa merda, então eu vou no cinema pra poder ver. Mas dizer que, assim, que eu achava que ia fechar numa super história, não. Justamente por isso que a Erika falou, eu não gostei do Last Jedi. Então, assim, pra mim, ia continuar um lixo. Então, eu falei, vamos lá ver o que vai dar, mas vamos no cinema, senão em casa eu não vou ver. E eu acho importante a gente falar que... Star Wars, gente, sempre foi a mesma coisa. Star Wars, ele sempre teve uma fórmula, né? E ruim, né? Uma fórmula é qualquer coisa. Assim, ó, de 8... Vamos ser sinceros, de 8 filmes, não estamos nem falando desse. De 8 filmes, 2 são bons. Aham. Uhum. Que é o Despertar da Força e o Retorno de Jedi. Quando eu disse... Retorno de Jedi, eu estava drogada. Na verdade, foi o primeiro Star Wars que não tinha nome. E eu sempre esqueço que é o Nova Esperança. Esse sim é o filme médio. Retorno de Jedi ruim pra caralho. Beijos. Uyux. E um que é acima da média, que é o Império Contra-Ataca. Todos os outros são medíocres. Pra baixo. Eu trocaria umas ordens aí, mas beleza, eu concordo com isso. Mas os três principais são esses, né? Sim, tipo, exatamente. Despertar da Força do J.J., o Retorno de Jedi e o Império Contra-Ataca. O resto, sim, todo mundo falou mal. Alguém achou muito ruim. A trilogia prequel, então, é defenestrada, meu Deus do céu, bababá. E outra coisa, toda jornada do herói, basicamente, se forma numa trilogia. E a gente sempre tem o primeiro filme, que é a apresentação de personagem. Segundo, que é o desenvolvimento do personagem. E terceiro, é a conclusão da jornada, né? E assim, isso não foi feito nessa última trilogia, de forma nenhuma. Então, assim, o J.J. ele teve o dever de casa de fazer um retcon, de consertar, desenvolver personagem e enfiar mitologia e tudo isso em um filme só. Então, assim, ele acabou com o Last Jedi, graças a Deus. Tipo assim, é um filme que você pode tranquilamente não ver. Você nunca viu nada de Star Wars, caiu aqui de paraquedas, você pode ver todos os filmes e ignorar Last Jedi, que você vai continuar entendendo o que aconteceu. E quem viu Last Jedi, por favor, sente e reveja, porque eu acho que ninguém reviu esse filme. Porque depois da emoção do cinema, depois de tanto tempo, revê agora pra você ver que o filme não acontece nada. Nada. É um filme sobre o nada. Então, tipo assim... É muito bizarro isso. E aí as pessoas ficaram... É uma coisa muito louca. O Despertar da Força, todo mundo amou. Não vem falar agora que eu tive muito fanservice. Teve, mas todo mundo amou. Ah, mas teve gente que falou, é muito parecido não. com A Nova Esperança, cópia barata. Mas gostou. Agora, o Last Jedi, metade achou uma bosta, metade achou um hino que foi muito disruptivo, não sei o quê, sendo que Star Wars nunca foi disruptivo de porra Exato. Nenhuma. Exato. Star Wars é uma space opera que vem de soap opera, que é novela. Então, né, gente? Eu ia desaguar exatamente isso, que esse tipo assim, o Last Jedi, ele saiu completamente da proposta de Star Wars. Então agora não vem me dizer que, tipo assim, ai, nossa, ele elevou não elevou nada. Sabe quem elevou? Clone Wars, o desenho. Ele elevou. Os livros maneiros dos personagens individuais, isso elevou. O Last Jedi não fez nada disso. Desculpa, assim, não. Cara, eu não odeio The Last Jedi, mas eu também nunca reassisti, viu, Erika, falando aí. Eu só fui pelo do cinema. E eu gosto de algumas coisas que ele introduz ali, que as pessoas se rasgaram inteira, tipo, ah, o poder tá aí sem fazer nada enquanto as mulheres, né, tomam conta do negócio. Mas, assim, eu acho ele um filme muito longo. Eu lembro de, no cinema, me sentir incomodado de um jeito que nessa franquia nova eu não tava me sentindo. E eu acho que ele me fez sentir muito pouco. Tipo, eu acho as cenas de ação ali do vermelho na neve e tal muito bonitas e tal, mas em nenhum momento... Eu tive o que eu tive no Despertar da Força nesse filme agora, sabe? Da música subir, eu falar assim, caralho, sabe? Então, assim, eu entendo quem gosta, tipo, ah, ele, né? Como que é a palavra? Disruptou. Mas eu acho que, pra mim, como todo do filme, ele diz menos do que os outros. E sabe o que eu... Sabe por que eu fiquei com uma bronca da Jedi agora? Porque, assim, todo mundo falou que ele foi disruptivo... Todo mundo xingou essa Mary Train, coitada. Foi arrasada no Twitter. Foi esculachada, o Ryan Johnson não levantou Sim. um A pra defender ela. Agora tá querendo fazer graça em cima pois dela. Pois é. Não, e assim, ele vamos lembrar... Ele criou um personagem ruim... Não, deixa só fechar esse negócio. Ele criou um personagem ruim. Aí, todo mundo falou mal da personagem. Muita gente falou mal por causa do hate machista e tal. Sim, mas eu sou mulher e eu achei a personagem horrível, porque ela era uma stalker que ficou seguindo o fim, um cara que ela mal conhecia, já tava amando ao ponto de quase se matar por causa dele no final do filme. Foi, tipo assim, muito horrível aquilo ali. Eu não gostei da personagem. E aí, não é porque eu sou homem branco, hétero, cis, que votei no Bolsonaro, sabe? Aquela coisa do Paul Dameron ficar discutindo e fazendo mansplaining com as superiores dele o tempo inteiro no filme e matar um monte de gente no início do filme de bobeira. Uhum. Tipo, porque ele era egoísta demais pra entender. Tudo bem, o início eu até entendo, ele arriscou e fudeu tudo, mas ele, aquele papo ali dele ficar toda hora desafiando aquela general era chato e era uma corrida que o pessoal do mal podia ter atirado na nave da Leia da hora que eles quisessem. Por que que não fizeram, sabe? Ficou ali, não sei pra que esse plot. E aí depois o plot do fim no cassino que levou do zero a lugar nenhum. De criancinhas varredoras de chão Jedi, que agora as pessoas acham que... Ai, foi lindo, porque qualquer um pode ter a força não precisa vir de um nome. Gente, mas sempre foi sobre eu vim de algum lugar. Todo mundo pode ter a força, só que tem linhagens que são mais fortes na força. É, isso sempre foi de Star Wars. A força é a representação da fé, né? Isso é bem claro. Então, assim, o fato do Finn ele ter uma conexão com a força é simplesmente porque ele acredita na força. Não é porque, assim, ah, ele tinha que ser um Jedi. Ah, ele vai ser um Jedi. Eu vi essa história o tempo todo. Mas não e quando ele ia ser Jedi, odiaram. Isso não podia ser disruptivo, o negro ser Jedi. Não. Um negro, esse assim, Stormtrooper, ser Jedi, isso assim, podia. Como podia uma mulher ser Jedi também. Foi um escândalo também. Então, mas agora, não foi disruptivo. Eu queria lembrar da grande disrupção, assim, porque a grande crítica que eu vejo desse filme é que é fanfic do Red, não sei o quê, Kylo e Rey. Agradou que, tipo... muito, só agradou fã. Exato. Só que assim, quem introduziu ceninha de telepatia de Rey e Kylo e Rey vendo Kylo sem camisa e mordendo o beicinho foi o Ryan Johnson. Né? Que é a pior coisa do filme. Exato, que são tipo assim, longas cenas dos dois conversando tal que eu acho a parte ruim desse filme também, eu acho conveniente, mas eu relevo. Mas assim, era uma coisa que eles tinham que continuar, porque afinal, né, surgiu o negócio, não vamos ignorar completamente se fazer tudo que o homem fez. É, tipo, e outra. Tipo, fizeram com a menina, que é japonesa, que eu adorei. E assim, a questão, por exemplo, da Leia. O Rian Johnson podia ter resolvido isso botando ela pra dirigir a nave no final e deixar da general lá, que entrou pra a general muito disruptiva, sapatão, Laura Dern, que não, você não sabe que ela é sapatão até hoje se você não leu a porra do roteiro. Porque ela só chegou com seu cabelo rosa, ficou ouvindo o Paul Dameron reclamar o filme inteiro, na hora de tacar a nave lá, por que não botou a Leia que tava ferida já? Aí pronto, já resolvi o plot da Leia, já continuava com essa nova general, e pronto. Não, o Rian Johnson não teve esse culhão. Mas não, o Rian Johnson foi disruptivo. Disruptivo pra caralho. Muito transgressor ele. Eu gostei muito desse lance da Leia ter... Não, eu gostei porque foi o JJ que fez. Porque se fosse o Rian Johnson fazendo, ia ficar uma bosta. Mas o que eu gostei foi o fato, assim, dela ter treinado a Rey, sabe? Não, peraí, a gente não tá falando do filme novo. A gente tá falando do filme novo. Eu tô falando. Mas isso não é o Rian Johnson. Deixa eu falar, Erika. O fato dela não ter morrido no segundo filme proporcionou isso. Se ele tivesse fechado o arco dela lá, sei lá, sabe Deus como que a Rey ia ser treinada, né? A gente igual o Luke. Luta azul o tempo todo. Amanda, ela ia ser treinada igual o Luke, que não foi treinada por ninguém, porque o Yoda treinou ele 2 dias e o Luke foi embora e o Yoda morreu. Por isso que foi melhor, vem, né? Tipo... Também o fato dela ter morrido real, acho que manter a homenagem, que na verdade esse filme foi uma imensa homenagem a todos os personagens de Star Wars. Sim. Então acho que isso foi válido, acho que não foi uma canetada e... só, foi tipo... Não, e esse... Queriam não, pra fechar os eu acho filmes. Que foi uma canetada porque cada... Já tinha, isso era a única coisa que a gente sabia, que cada filme seria de um dos ex, dos três originais. O Han Solo, aí o Han Solo morreu. O Luke morreu. E o da Leia, a Leia ia morrer. Uhum. Só que a Leia morreu antes. A Carrie Fisher quis furar a fila, fez o que fez. Aí deu nisso aí. Só que eu acho que o Rian Johnson tomou muitas decisões erradas. Tipo, essa história do Kylo Ren ficar se intrometendo com a história da coisa. Cara, quando o Kylo Ren virou e falou assim, Rey, você é filha de ninguém, aceita, eles venderam você por, trocaram você por bebida. E todo mundo, não teve uma pessoa, quem gostou ou quem não gostou de Last Jedi, que falou assim, é mentira dele, é óbvio que ele tá mentindo. Todo mundo falou isso, ninguém aceitou isso na época. Aí agora mas, que arrumaram... Mas ele fala pra mim, nunca menti pra você. nunca menti. Aí ele fala assim, só que aí agora, quando todo mundo achou, ela é filha de alguém, ela é filha do Obi-Wan, ela é neta do Obi-Wan, ela é neta do Obi-Wan, ela é neta do Obi-Wan, não sei o quê. Aí agora que ela é parente de alguém? Ah, não! Fanservice! Puta que pariu, o Rian Johnson nunca faria isso. O Rian Johnson já tinha resolvido isso lá atrás, foi retcon. Sabe por que não foi retcon? Porque não foi a Leia, não foi o Luke que falou isso pra ele. Foi um personagem que não tem credibilidade. Ele era do mal, gente. Não, mas eu aceito as pessoas falarem que é retcon e eu acho que foi o melhor retcon, tá? Porque assim, pra mim, não existe... Não. Ia ser muito ruim se ela fosse... Apenas uma catadora de uma fulaninha. Não. Mas o que eu estou falando é essa questão. Tipo, todo mundo continuou achando que ele tinha mentido pra ela e que ela era filha de alguém. Aí agora que ela é filha de alguém, todo mundo tá reclamando que, porra, nem todo mundo tem que ser filho de alguém. Que não, sabe, eu tô vendo que as reclamações das pessoas estão sendo incoerentes, é isso que eu tô querendo falar. As pessoas que reclamavam de uma coisa aqui, ai, teve muita ligação de Raylo, odeio Raylo. Aí agora que teve menos e foi uma coisa contida ali, com o objetivo, acharam uma merda. Só que no Last Jedi é 30 minutos dessa punhetação de Halo. Mesma pessoa que aplaudiu, as criancinhas varredoras de chão lá da força, falou assim, ih, crianças varrem chão com a força, nosso uau. Não lembram que lá atrás exibir a força desse jeito era um pecado mortal e o Anakin que é o pulado negro pra fazer esse tipo de coisa. Levantar a pera de CGI pra chupar de pé. Adorava. Sabe? Então, as pessoas estão muito confusas. O que eu não tô entendendo no fandom é o que eles querem. Eles estão querendo disrupção ou eles estão querendo a mesma coisa de sempre? Eles estão querendo reclamar. É isso que o fã de Star Wars faz. Ok. É aceitamos. Eu fui uma crítica no Despertar da Força. Coisa que eu mais critiquei e concordei com todo mundo que reclamou disso foi Rey é muito overpower. Ela é uma catadora de não sei o quê, de lixo, de peça. E, porra, tudo isso que ela já faz, com tão pouco tempo de descoberta, acho que tem a força. Eu achava, assim, muito overpower. E hoje faz todo sentido. Por isso que, assim, cara, de verdade, Last Jedi virou lixo. Não, Amanda, e tipo, agora que a Rey tem umas duas fraquezas, o povo fala, nossa, não era fodona? Tipo assim, ela não pode ser demais, ela não pode ser menos, é incrível. Não. E olha que então, o filme foi escrito no Reddit, né, falando aí, a galera tá falando, ai, aqui pegaram naquele Shoshen lá, tudo, cataram tudo que era... Nia Cat. Isso. Pegaram tudo que era que o fã pediu. Fanfic? E tacaram tudo no... Agora, assim, uma coisa que eu concordo daquelas pessoas, e eu concordo não achando ruim, é que ninguém sabia que ia ter Palpatine no início. JJ não pensou nisso, né? Óbvio. Mataram o Snoke, ele falou, quero outro vilão, botou Palpatine. Uhum. Mas eu achei maravilhoso, gente. Aquele homem decrépito, sabe? E as pessoas estão chocadas. Ai, Palpatine transa, meu Deus do céu. E eu, gente, o homem sensual daquele, claro, a gente quer ver. Gente, Voldemort teve filho! Sim, e mais, Palpatine, além de neta de Palpatine, Rey é filha de Villanelle, né, Jequilinha? Puta que pariu! Que tem Villanelle? Eu não quero mais saber, não quero saber de fandom, quero saber, não quero ter. Na verdade, o único erro de JJ foi ter dado pouco tempo de tela para Villeneuve e Villeneuve não ser a filha de Palpatine, era um homem. Isso mas tá errado, pra mim, Kylo mentiu. Vai ter uma série com ela. Mostrando que não era, vai ter um outro retcon. Dizendo que ela é a filha de Palpatine. E assim, uma coisa que a gente concorda, então, é que o fã de Star Wars gosta de reclamar da vida. Tem que morrer. Sim. Tem que morrer. E tem que acabar. Tem que acabar. Fã de Star Wars tem que acabar. Mas, então, porém, antes da gente entrar no filme rapidinho. Eu coloquei no Twitter o seguinte: se você é fã de Star Wars e não gostou desse filme, você não é gente. Eu tô falando diretamente com um fã de Star Wars, por quê? Porque quem não é fã, quem não viu todos os filmes, quem não sabe minimamente da história por fora, eu entendo não gostar. E não sabe minimamente do canon, eu entendo não gostar. Mas pro fã chato, xiita, que sabe o nome de cada bicho daquele. Era pra ele estar amando pra caralho. Exatamente, que se treme com as músicas. Porque ele trouxe um monte de coisa do canon, sabe? Quando eu ouvi a voz da Ahsoka, que ninguém sabe quem é, a mulher tava ali falando, somos todos Jedi, todos nós somos Jedi, somos tudo junto misturado aqui em você. Cara, esse fã não tem do que reclamar. Teve fanservice, teve encerramento do bom de personagem, teve tudo que ele queria. Então vai ter esse filme. Esse filme, ele foi o resumo de todos os filmes num filme só. Ele passou pela cantina, ele passou pelos filmes prequels, a luta da Rey com o Kylo Ren na água é um reflexo da luta do Anakin no fogo com o Obi-Wan. Tipo, ele referencia toda a saga, ele passeia por toda a saga, ele passa por tudo rápido, ágil, sem perder tempo. Sem explicar muito, e vamos embora. Cara, quando eu falei pra Amanda assim, cara, esse filme estranhamente não parou até agora. E eu acho que ele já tem algum tempo de que tá passando. Aí a Amanda olhou e falou, ele tem mais de uma hora. Eu falei assim, caralho, o filme não parou. E o filme não parou. Então, tipo, gente, as pessoas estão comparando esse filme com Ultimato. Pelo amor de Deus, Ultimato tem a porra de um rato que traz o Homem-Formiga de volta. Para, não vai falar mais de Ultimato aqui não, garoto. Não, tudo bem, eu não vou falar mal de Ultimato, mas olha só. O que que pode ser pior do que isso, Léo? De forçação de barra. Eu acho o seguinte, eu entendo, né? eu acho que ele bebe em algumas fontes de Ultimato, principalmente nas cenas finais, o que eu não acho ruim de forma alguma. Eu acho que bebe de Harry Potter cenas. Também. De Harry Potter também. Darla soltou essa. Mas eu acho que assim, isso que você falou das referenciazinhas, do que ele amar, ele inclusive traz um contexto político de Star Wars que eu não vi há muito tempo. Quando ele faz aquela coisa de, a gente perde quando eles fazem a gente achar que tá sozinho. Coisas que tinham sido meio que abandonadas, e eu achei muito foda. Que era da prequel, né? Que era da prequel, que a Padmé falava tanto, né? Sim. E trouxe assim, um trio de amigos também, né? Porque era o... Exato. E eu acreditei em tudo, sabe? Tipo assim, todas as dinâmicas deles... Essas quests que as pessoas estão reclamando, eu ficava tenso em cada um, tipo... Uhum. O povo fica, T'Pio perdeu a memória e voltou. Ele falou que ia voltar, tipo, todo mundo sabia que tinha becado. Ele falou que tinha a possibilidade de voltar. Exato. Cara, eu fiquei tenso nessa cena do Chewie. Na hora que ele apareceu 5 segundos depois, quanto tempo que seja, eu respirei aliviada. Falei, graças a Deus, eu quero meu cachorro. Cara, é isso que eu ia falar, cara. Essa reclamação da falta de causa e consequência, pra mim, não fez a mínima diferença. Porque, isso assim, é Star Wars. Na hora que o Chewie morreu, entre aspas, pergunta a Erika. Na hora eu virei de costas, eu falei, eu quero ver essa porra. Matou meu time, caralho. A banda virou de lado, no banco. Pensei, então é por isso que as pessoas estão dizendo que essa chacota de um personagem morrendo sem importância nenhuma disso aqui. Aí depois eu paguei minha língua. Pois é, porque assim, pô, seria muito zoado esse personagem morrer assim. É, pra Ray ficar boladinha, né, que ela perdeu o controle, tipo Elsa. Exatamente. Não, e outra coisa. Eu adoro que ela é filha de Raiden, né? Sim. Aí tinha que ser o Christopher Lambert ou junto com a Villeneuve pra ser Hayden e ter o raio. Mas assim, só pra concluir essa coisa do Chewbacca, porque eu sei que a gente vai falar isso de novo, mas eu preciso falar sobre isso. Foram as pessoas escrotas que cuspiram no prato que comeu, que estão desde a trilogia original reclamando que o Chewbacca não ganhou a caralho da medalha. Aí agora estão falando assim: ele perdeu todo mundo, aí ganhou uma medalhinha no final, você acha que isso é importante pra ele? Cara, pelo amor de Deus. É ridículo. Porque, assim, você toma vergonha na tua cara. Reclamando disso. 40 anos de gente falando. Cara, eu tenho uma medalha. Mano, só porque ele é um medalha. Ele não é humano. É, pois é. Ai, gente, olha, cara, eu vou te falar. E outra coisa. Aquela medalha significa tanta coisa. Ele perdeu todos os amigos dele. Tudo que ele conheceu. Se você parar pra lembrar, o Chewbacca tá desde a primeira trilogia. Porque ele aparece no final do ano, aquele último filme lá, junto com o Yoda. Uhum. Então, tipo, ele tá em desde todas as trilogias. Solo, né? É verdade. Ele perdeu todos os amigos. Cara, a cena dele chorando pela Leia, puta que pariu, cara. Eu chorei. É muito bonito. E assim, quando a Mascanata entrega pra ele, tipo assim, ó, ela deixou isso aqui pra você, que ela tá lá meio que te devendo. É tipo assim, a Leia em momento nenhum esqueceu que ele merecia aquilo, entendeu? E ela, tipo assim, ela sabia que ele ia voltar e que ele ia ser vitorioso, por isso ela deixou a medalha pra ele, sabe qual é? Não, e tipo, também foi o único. Não, e tipo assim, rapidão. Falou, aqui, toma essa merda aqui então agora, essa medalha aí. Aí querem reclamar não. Agora. E essa medalha dele é muito mais importante, porque essa medalha dele não é do primeiro filme que começou tudo e depois viram que aquelas medalhas serviram de nada, porque no filme seguinte já tava dando merda. Foi o pior filme de todos, que foi Império Contra-Ataca. Foi o fundo do poço pra ele. Essa medalha é a medalha da premiação pela vitória de tudo, da guerra toda, de finalmente a gente conseguiu. Sim. E o quanto custou pra ele aquilo, sabe? E as pessoas vêm falar que, fanservice de merda? Olha, eu não sei. Não, e não é como se ele tivesse pego a medalha e falado assim, agora valeu tudo a pena, perdi todo mundo, hahaha. Mas não foi isso, foi tipo realmente um reconhecimento de tudo que ele fez com todas as gerações, sabe? E todos os amigos dele estão representados naquela medalha, entendeu? Exato. Ele vai pra sempre olhar aquela medalha e lembrar do Luke, do Han e da Leia. Vamos começar, mas hoje tá liberado. Hoje é freestyle. Porque assim, esse filme acontece muita coisa, e se a gente for falar na ordem, a gente vai ficar aqui 4 horas. Então eu acho que a gente poderia falar assim, de cenas que a gente curtiu muito e de coisas que a gente não curtiu, porque o filme não é perfeito porque está Star Wars, gente. Não, e a gente pode dizer meio um filme sem necessariamente fingir que não tem falhas, né? A gente tá liberado. É, gente. Né? É que a gente achou bom, mas perfeito. Só Deus, né? Negou a gente que chorou e aí falou só mal do filme, né? Que a gente viu no YouTube. E não chorou de ódio. Se emocionou. Eu chorei tudo, mas é uma merda. Então, o início do filme, que todo mundo elogiou muito, que acharam que era muito promissor, até quem fala mal fala que era muito promissor, e de repente o filme descambou, eu não entendi que ponto isso aconteceu. Mas, vamos lá. Léo, o que você acha assim, de O filme começa naquela correria já, que tem uma cena de ação, já tem o Kylo Ren mandando ver. As cenas são muito lindas, né? São, é tudo muito grandioso, eu acho, assim. Acho que essa trilogia, o que eles fizeram com relação à força, que as pessoas estão putas, ah, a força agora puxa coisa, a força agora cura a gente, a força agora tira raio, vão se fuder. Eu acho maravilhoso tudo que acontece, assim, quando o Kylo manda pra fuder, a Rey também. Então, tipo, cara, eu não gosto do Kylo, da trajetória dele, tipo, pra mim é um grande erro da trilogia, mas assim, foi quem escolheram, ele me emocionou em alguns momentos, não por ele, mas pelos outros, né, pelos pais dele principalmente. Então, eu achei muito legal. Toda vez que ele pegava aquele sábio dele que parece um pinto, né? Que sai coisa dos dois lados, tipo as bolinhas. Eu acho muito foda, assim, visualmente falando. Então, eu curti pra caralho esse começo. Eu gostei muito dos jumps que eles fizeram com a nave, né? Pulando na velocidade da luz. As cegas, né? Pra poder tentar... Sabe o que me lembrou, Amanda? Muito a Rebels e Clone Wars. Sim. Que as pessoas... A piloto da Ghost, esqueci o nome dela. Esqueci também. Já lembrou, a gente já esqueceu. Foi ela mesmo. Ela é rainha de fazer isso. De dar vários... Tipo assim, já que o bagulho tá perdido, a gente não tem nada a perder. Ou vai morrer, a gente pula no vazio, pula no vazio, pula, vê até a hora que vê o que vai dar, né? E eu gostei que o início foi rápido e as pessoas te reclamaram que não teve explicação de onde o Palpatine saiu. Gente, o Palpatine tá aí desde, né, 1974, sei lá, 77. Né? E é isso. Então, eu gostei que logo no início o Kylo Ren já mata aquela galera e já invade aonde que o Palpatine tá. E quem é você? Vou matar você também, porque eu já matei o Snoke, eu sei que ele era um boneco seu, quem é tu? Aí ele falou, moleque, para de ser otário. Fala. Eu acho foda quando o Palpatine fala assim, eu sou todas as vozes que você já ouviu, aí vem a voz do Darth Vader, do Snoke, assim, fala, alô! Eu sei que não tá planejado, mas palmas! Que? Saiu do cu, saiu do... o cara tava no banheiro escrevendo. Sim. Mas foi ótimo. Cara, maravilhoso. Eu achei muita ótimo coisa. Porque foi muito no desespero, porque assim, eu achei muito, muito avulsa a morte do Snoke, muito, sim... Assim, eu achei muito... Foi tipo, gote, né? Com necessidade. De expectativa na pior maneira. Então, quando mataram o Snoke, eles tiveram que trazer alguém maior. Quem poderia ser maior e não ficar tão estranho aparecer nos 49 do segundo tempo? Porque só o Palpatine, gente. Que? Tinha que ser o Palpatine, porque assim... Porque não teve corpo, né? Então, não tem corpo, não tem morte, né? É tipo Nikita, né? Um sangrou, não morreu. E faz todo sentido, porque toda a trajetória do Palpatine foi atrás foi busca pra vida eterna, né? Exato. Então faz sentido ele não ter morrido. Então, assim, era um jeito. Foi o que deu. Foi o que deu pra fazer. Eu achei que ia ser pior, eu achei que ia ser bem ruim, mas eu aceitei de boa. Não, e o que a Amanda falou, pra explicar por que Carrie é tanto assim desde o início, não ia ser Obi-Wan, né? Queridos, porque não tem esse poder todo. Podia ser neto do Yoda, podia ser Baby Yoda. Já, viado, adoro. Já pensou, ela é filha de Baby Yoda? Isso é maravilhoso. Filha de alguém, ela tinha que ser. Mesmo que fosse de Baby Yoda. Ou de porque... Baba Baby. Eu acho que só se eles tivessem dito assim, era a filha de Villanelle, já tava respondido. Mas Palpatine fez um plus a mais, né? Então... Pô, Villeneuve e um Palpatine. Puta que pariu, é muita maldade. É mostrar assim, ó. Tá vendo? Uma pessoa tão do lado negro pode fazer... Ah, não posso falar lado negro agora. Tem que falar... Não, tem que falar... Não, é que não pode falar lado negro mesmo, que é racismo. Ai, meu Deus, mereço, né? Nem denegrir. É lado... É negro... Como não é que posso é? Penar, não posso penar, não posso penar. Não, eu tô tentando lembrar o nome da porra agora que é... Uma eternidade depois... É lá do escuro da força. Que mudou absolutamente tudo. Então. Gente... Não, mas peraí, eu vou ter que repetir, eu não lembro o que eu tava falando. Mas do lado escuro da força, impossível, né? Falando um pouquinho do que eu gostei no primeiro ato do filme, eu já achei o visual, assim, maravilhoso. Eu sou pau no cu mesmo, eu vejo o filme por causa do visual, foda-se. Pela fotografia. E a fotografia desse filme tá maravilhosa. E além disso, logo no primeiro ato, o que fez muita diferença pra mim foi a edição de som. Eu não sei se é porque eu tava vendo numa sala ultra mega fucking crazy, de boa, mas assim... Fez muita diferença. O som fez muita diferença. É tipo... Poucas vezes eu noto isso em um filme. É uma coisa que eu passo batido, é edição de som, mas tava tão perfeito, aquele som no espaço maravilhoso, né, que a gente sempre aceitou. É, aliás, esse filme foi, assim, a negação da física em sua maior forma, porque assim, eu achei o áudio. Cavalos correndo por uma nave no meio do espaço, as pessoas pulando e... nego gritando da nave pra pessoa lá embaixo, a pessoa ouvia, maravilhoso, foi ótimo. E olha, eu gostei muito, o filme visualmente pra mim é perfeito. Eu vi muitas cenas bonitas em Last Jedi, mas são cenas assim que eu não botaria num quadro na minha casa, sabe? Nesse filme, caraca, eu queria assim, tirar um print pra poder colocar tipo de proteção de tela, pelo menos. Computador, sabe? É tão bonito que era. E outra coisa que eu gostei muito nesse filme foi, além dele ser ágil o tempo todo, não parar, ser totalmente oposto daquela morosidade que foi o Last Jedi, que me torturou, ele ser uma parada assim, vamos pegar isso aqui, vamos resolver. Isso aqui aconteceu, no meio do caminho a gente encontrou isso aqui, resolveu, mas continua indo para esse caminho que a gente estava indo. Sim. Não fica parando para poder ficar tendo um papo avulso que a gente não precisa mais. É a hora final, é a hora do desespero, é a hora do dedo no cu e gritaria. Pois não tem tempo para poder ficar, ai, porque Papai Noel, não sei o que. Não, cara, vambora. E assim, uma coisa que me falaram, mas aí eu vou defender a pessoa que me falou, que foi Darla que me contou o filme todo antes de eu ver, que eu pedi. Porque, né, eu já não queria ver o filme, como eu falei. E eu queria saber por que que tava todo mundo xingando, falando mal pra caramba, né? E eu acho que foi a legenda, a falta de legenda que ele viu, né? Sem legenda, que a legenda é lá em polonês, que atrapalhou a visão dele. Porque ele falou que o CGI da Leia não é de CGI, estava horrível. Então... eu acho que foi a legenda em polonês que atrapalhou a visão dele e ele não percebeu que era atriz verdade, né? Então, cara, eu fiquei na dúvida cenas da Leia por uma coisa. Eu acho que teve muita redublagem, tipo assim, fizeram algumas falas com a voz recriada de Carrie Fisher, porque em alguns momentos a boca dela não parecia acompanhar o que ela tava dizendo, sabe? Tanto que tinha muita cena dela de costas com a Rey falando, tá? Então assim, sim, eu acho que tinha uma dublê. Sim. Eu acho que teve um, ali, os dois momentos óbvio, que tinha dublê. Né? Não, sem dúvida tinha. Tipo, lembra do CGI dela em Rogue One? Isso. Com os olhos de Bilu, né? Então você sabe que a gente vai fazer melhor que aquilo. E assim, e isso é uma coisa, antes que venham falar assim, ah, porque vocês tiraram essa informação do cu. Não, gente, isso tá na internet inteira, que é produção. Pegou cenas que não foram utilizadas e aí encaixou. E é claro que isso deve ter dado um trabalho do caralho. Sim, nossa, eu que fiz o set sem sei. Né? E era só o áudio, né, daí? Não, o Léo pode pois falar. É. Imagina a imagem. A imagem com áudio. Assim, eu acho que tem CGI, sabe aonde? Na roupa, porque ela provavelmente não tava com. Em alguns momentos ali, ela não tava com aquela roupa. Sim. Entendeu? Ah, provavelmente. Falou disso. Vai falar. Ah, tá. Pode falar, é que eu vou esquecer, mas o quê? Mas não é importante você vai falar. Falando de roupa, gente, o figurino da Rey é uma homenagem claríssima, Leia. A roupa da Rey. Cara, isso eu achei muito foda. Peguei logo de primeira. Falei assim, caraca, tipo, é a roupa da Leia, só que, tipo, de uma forma que dá pra ela lutar. Eu achei que era a mesma roupa de Esperança da Força. Não, é aquele pano de chão de Despertar da Força foi. Era um pano de esfregão. Garoto. Isso, que tinha umas partes tipo douradas, só que não era, né? Era meio que um... E cinza e marrom também. Já achei o meu primeiro... Minha primeira referência. Mentira, minha primeira referência foram as cenas das naves logo no início. Assim, remeteu muito aquele efeito prático dos George Lucas, mas... É, só que bem feito agora. É. Mas achei isso foda, queria falar isso do figurino. Já vi, só isso. E eu achei que essa, como esse filme seria o da Leia, eles botaram muitas homenagens à Leia. E trouxeram muito da mitologia da Leia, do canon da Leia, que não estava nos filmes, mas existe, gente. Então, tipo, quando o Ryan Johnson trouxe a força fazendo, puxando, a Leia se puxando para dentro da nave, todo mundo aceitou. Na verdade, todo mundo falou mal, mas como era do Ryan Johnson, agora presta, né, gente? Porque falaram assim, como assim a Leia tem esse poder de se puxar pra dentro da nave de novo? Que absurdo! Mas agora, como é do Ryan Johnson, é bom. É, só que esses poderes e tudo que vai mostrando com a Leia ali, na verdade, pra mim, parece que o filme todo se tornou uma grande homenagem a Carrie Fisher e ao Star Wars como um todo. E ela sendo, na verdade, o coração dessa saga, sabe? Sim. Porque uma coisa que eu tava conversando com a Amanda, que é eu tô lendo Laços de Sangue, alguma coisa de sangue, Legado de Sangue, da Grey, que não é o Grey do 50 Tons, é uma outra Grey, acho que é Cláudia Grey. Não é. E é que conta a história da Leia depois do final da trilogia antiga até antes dessa trilogia nova começar. Que é quando ela tá meio que tranquila, achando que tá tendo uma nova política, tá se montando uma nova república lá, e ela começa a achar que tem alguma coisa errada acontecendo, e ninguém quer acreditar nela, entendeu? Que ela já tava percebendo que a primeira ordem tava sendo formada. Então, e conta várias coisas que aconteceram com ela, e como ela e o Ron Solo já estavam numa coisa meio esquisita e tal. E essa coisa, cara, a cena dela com o Luke treinando... Ah, foi muito rápida. Cara, foi rápida porque, assim, o efeito não ia suportar muito tempo. Quanto mais tempo você olha, mais tempo você vê defeito. E pra mim foi lindo, assim, ver os dois treinando. E ver que é... E ele fala assim, cara, ela parou o treinamento ali. Era o dia da formatura dela, era o último dia de treinamento dela. Ela parou ali porque ela teve uma visão. E a Leia sempre foi a pessoa que teve a visão. O fim lembra muito a Leia. Essa pessoa que sempre pressentiu a coisa das outras pessoas, sempre... Quando ela perde... Porra, ela perdeu o planeta todo pra manter a resistência. Ela perdeu... O pai dela tava naquele planeta, entendeu? Ela perdeu todo mundo. E tem também uma revista que conta ela tentando reagrupar as pessoas de Alderaan que sobraram no universo, sabe? Então, ela é uma pessoa que é muito resiliente. É uma pessoa muito austera, sabe? Ela é muito correta nas decisões dela. E quando ela deixa o treinamento... Isso, inclusive, já teve no se falando nas outras coisas de Star Wars, que ela parou de treinar porque já tinha um Jedi. E precisavam de um líder. E ela escolheu o lado da política, entendeu? E quando ela fala que ela parou o treinamento ali, quando ela ia acabar o treinamento, porque ela sabia que o fim do treinamento dela geraria a morte do filho dela... E veja bem, isso ficou bem claro. Ela falou que o fim do treinamento dela geraria a morte do filho dela. Aí teve gente pau no cu falando, como é que a Leia se juntou uma... E o Kylo Ren foram pra força. Se ela não fez o treinamento. Ô filho da puta, presta porra! Na porra do filme, caralho! A visão dela era o filho dela morrendo, acabou o meu treinamento. É a última missão dela, seria essa. O fim do treinamento e ela se uma com a força. Então, a partir do momento que ele morre, ela se une com a força. O corpo dela fica lá até o Kylo Ren morrer de vez. Então, presta atenção, caralho. E o Kylo Ren, gente, não sei se vocês pegaram o Despertar da Força, ele era treinado numa escola que tinha o tal de Luke Skywalker. Que apesar de ter sido formado meio nas coxas, ele formava Jedizinhos, né? Então, assim, Darth Vader só jogou um velho do barranco, o velho nem morreu, tá aí, ó. Zumbizão. Velho não faz nada. O Kylo Ren simplesmente ficou do lado do bem, ele virou Jedi ali no último ato dele de sacrifício, como o Darth Vader. Ele queria tanto honrar o Darth Vader, e ele honrou o Darth Vader sem querer, sabe qual é? Ele fez exatamente o que o Darth Vader fez, de certo modo. Falei. Se você pensar na trilogia original, a Leia foi a grande heroína dessa porra. Porque, assim, Luke ficou naquela coisa... Não quero treinar, não quero treinar, meu pai, não, meu pai. Han era um bandido, né? Cleo Pires. E a Leia tava desde o início tentando fazer, tentando acontecer, pegando o plano, né? Matou todo o elenco de Rogue One pra poder pegar a mensagem. Então, assim... Fez muito bem. Quando você chega e você fala, eu acho algumas cenas dela esquisitas, eu acho que a morte dela, claro, se tivéssemos atriz, íamos fazer uma morte muito mais gloriosa, acho, mas assim, me emocionou muito o fato deles tentarem ter deixado ela na maior parte possível do filme que eles tinham como, né, tipo, com as cenas da atriz, com a redublagem, não sei o quê, e da morte dela ter significado algo, sabe, como a Erika disse aí, a reação do Chewbacca tem um sonzinho que o R2 faz partir o meu coração na hora que ela morre mesmo, com a mãozinha ali. Quando a Rey chama ela de mestre, eu fiquei assim, caralho. E você vê a influência que ela teve em todo mundo, sabe? Na Rey, no Poe. Eu acho muito legal o que eles fizeram com ela. Realmente eu achei lindo e eu fiquei muito emocionado. Pois é, as pessoas do... Sejam ter coração. Pois eu é, chorei. Coração peludo. É... Porra, mais do que Chewbacca, né? Que Chewbacca desesperou. Tem alguém mais peludo que ele, não sei. Ah, outra coisa, gente, o ator que fazia Chewbacca, o velhinho, olha, ele, porra, eu sinto muito que o velhinho morreu, mas esse Chewbacca foi muito bom, porque o Chewbacca corria, o Chewbacca pulava, o Chewbacca gritava, o Chewbacca tava possuído pelo ritmo da ragatanga nesse filme, foi maravilhoso, o Chewbacca muito louco, e assim, e quando a Leia morre, ele fica tão na merda, que acontece um monte de outras coisas no desenrolar do filme. E aí chega na hora que é o final do filme que todo mundo tem que voar, e ele tá sentado assim, num caixote. E assim, tipo... E aí alguém passa e fala assim, cara, a gente precisa de todo mundo agora, agora é o final, não sei o quê. Aí ele olha pra cara da pessoa e tipo assim, quê? Bora, a gente precisa de você. Ele, tá bom. Aí ele levanta, você vê que ele levanta meio aparvalhado ainda, pega assim as coisas e vai andando, mas tipo assim, ele tá muito assim, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe qual é? Todo mundo e já você morreu. Nota... É, todos os meus amigos, todo mundo já morreu. Tô bizarramente sozinho. E eu? E ao mesmo tempo ele tem uma nova família, né? Que é um filme que fala muito sobre união, sobre amizade, sobre você. Porra, a família. Quando fala família Toretto, foda, sempre fecha. Entendeu? Só faltou a Rey falar que era Skywalker Toretto, que aí ia ser chave de ouro, não ia ter defeito nenhum, zero defeito. Porque, cara, esse filme foi muito sobre a parada de, tipo, de você poder... Foi Velozes e Furiosos no espaço. Você escolheu sua família. Tipo, isso, The Fosters. Foi Once... Eu ia falar Once Upon a Time Hollywood. Quê? Wandera Time, essa família latina que se abraça e se une, sabe? Uma coisa que eu falei pra Erika que nesse filme ficou muito forte pra mim é como eles se importam, independente de ser humano, de ser robô, de ser Chewbacca, entendeu? Pois é. Não importa, chegou aquele robôzinho novo, todo mundo que teve a oportunidade... Cabeça de cone! Isso! Perguntou pra ele, ei, qual é o seu nome, rapaz? O que você tá fazendo? E ele com medo. Ele tava tipo um bichinho maltratado, né? Não, obrigado. E ele é sempre gentil, né? Muito educado, cabeça. Exato. Não, uma cena que muita gente falou mal do Poe nesse filme e tal, e eu achei sensacional daquele início... O Paul brigando com a Rey, porque ela derrubou a árvore no BB-8. Assim. Né? Porque eu acho essa relação muito legal, porque o BB-8 era o bichinho da Rey, depois virou o bichinho do Paul. E eles estavam, tipo, brigando por não, um ele filho, era do assim. Paul primeiro, você lembra? Ah, é? Ele era do Paul. Ele que ele esconde a mensagem no Paul, aí o Paul perde ele e o Finn vão atrás do do BB-8. Só que o BB-8 tá lá preso e o Finn é dado. O Paul é dado como morto e o Finn continua atrás do BB-8. E a Rey chega e acata o BB-8. Mas o BB-8 era o robô do... Ah, é verdade! Ela pega ele na feira, dele. Né? Sim. Na feira da fruta. Eu jurava que era o contrário. Eu achava que o Rey tinha sido criado como BB-8. Que? Mas, assim, essa importância, entendeu? É tipo assim, não é só pra fazer uma ceninha engraçada ou de embate. Não, e ela falando da nave, o que que você fez? Essa nave não é pra fazer isso. Tipo, porque ela tá preocupada com a nave do Han Solo, né? Tipo, Seu filho da puta, você tá estragando a nave? Eu acabei de botar antena de novo nessa merda? Tipo, o que, que você tá fazendo, sabe? Sim. Essa importância que ele dá pro robô. É pro robô que, porra, sei lá, você poderia pegar a memória dele, botar em outro robô e vamos embora. Mas não, eles tratam os amigos como amigos, independente de qualquer coisa, independente de raça, independente de ser humano ou não. Isso eu achei muito maneiro. Uhum. Ficou bem evidente, assim, nesse filme. Outra coisa que eu ia falar, um personagem que se tornou finalmente o que ele foi criado pra ser, que foi o C-3PO. Ele conseguiu ser engraçado. Caraca, nesse filme. Incrível. Cara, assim, foda. Eu queria, assim, que o J.J. viajasse no tempo e refizesse o C-3PO, que era arrastadíssimo, personagem chato do caralho. E dessa vez, ele conseguiu ser útil, né? Conseguiu dar informações úteis. E ser engraçado. E ser engraçado ao mesmo tempo. E emocionar, porque eu chorei, porque eu não sei, né? Sei lá, acho que eu vou ficar misturada. Na hora que ele fala assim, eu tô olhando pros meus amigos pela última vez, sabe? Eu achei aquilo assim tão bonitinho, porque mostra mais uma vez que eles se consideram amigos independente de qualquer coisa, independente de ser robô ou não, sabe? Não, e o mais legal... importância. E o mais legal é que a Rey pergunta pra ele, ou o Poe pergunta pra ele, cara, você é o melhor em dizer probabilidade. Isso, o C-3PO foi isso em todos os filmes. É o mestre, ó, vai dar merda. A probabilidade de se dar erro dar certo é 0,00 não sei o quê. Ele ficava o tempo todo agorando as paradas. E aí pergunta pra ele, qual a probabilidade de a gente conseguir vencer essa batalha sem você ter que fazer isso? E aí ele fica mudo. É a única vez que ele não dá a probabilidade. É muito legal. Porque, e aí é na hora que ele fala, o que, que você tá fazendo? Tipo, né, fala aí, você sempre fala tanto a probabilidade, e ele, tô dando uma última olhada nos meus amigos, porque ele sabe que sem isso, era impossível. Então, sim, tipo, ele sabia que ele precisava fazer o sacrifício, o T3PO sempre foi covarde, ele sempre jogou o R2 na frente pra poder se livrar, ele fazia o que era preciso. E quando chegou na hora derradeira, que não tinha mais jeito, ele foi e fez o sacrifício dele também. E, gente, eu amei toda a piada dele depois de perder a memória, se apresentando e dizendo assim, eu mal conheço vocês, vocês querem que eu faça isso, não sei o quê. E quando o R2 encontra ele, ele fala, eu acho que eu lembraria se eu tivesse um melhor amigo. Sim. Não, aí depois ele falando, meu amigão, Babu Freak, meu grande amigo de muitos anos, que Babu Freak, meu filho da puta, enxertou o negócio da memória dele. Ah, mas o Babu Freak foi fofo com ele, ele fica... Ai, acabou de fumante. Nos 46 do segundo tempo, Babu Freak, esse bicho que parece uma véia reclamona. Maravilhoso em tamanho. Eu demorei a entender que ele tava falando inglês, cara. É porque ele acabou de fumante. Tão desgraçado. Não sabia que ele falava inglês, não. Não, ele fala. Ele tá falando inglês. Parte... Não, tem umas partes que ele fala aí, só os robôs inteiros que ele tá falando. E tem umas partes que ele manda um inglês meio... sabe? Yoda. Meio Yoda, entendeu? Mas é e assim, eu gostei muito desse plot porque trouxe Felicity, que é a nossa primeira J.J. homenagem, tributes. E... Quando você falou que era Felicity, eu achei que fosse a de Arrow disfarçada com óculos. Não, tava sem óculos, não era ela. Mas tava com a máscara de Mandalorian, né? Né? Cara, eu amei essa personagem que eu vi por 10 minutos. Ela foi muito foda. Não, e no final, quando ela aparece na nave com o Babu Freak, eu gritei no cinema. Eu amei, assim, que foi pura e simplesmente J.J. querendo dar emprego pras pessoas, né? Sim, que tava lá Dominique, piloto de Lost, todo mundo. Gente, o piloto de Lost fez de novo, né? Essa parte, o filho de Porks morreu. De Porto. Eu e a Erika, a gente gosta muito de Porto, que é um piloto que fez 5 minutos do primeiro filme e da primeira trilogia, e agora, né, a gente tem filho de Porto. Mas eu queria falar desse lance da Felicity, do Poe. Muita gente reclamou que isso não tá no canon, né, o fato dele ter sido um contrabandista. E realmente, assim, beleza, não tá no canon, tirou do cu, mas, cara, ele é o novo Han Solo. Então, assim, para de reclamar de uma coisa que é meio óbvia. Gente, é Glee, The New Rachel. É, Caralho. Tipo, e ficou legal, não ficou merda? É isso que eu ia falar, tipo assim, não fez uma puta de uma diferença no personagem dele, não, já era canastrão, ele já era, sabe, tipo assim, faltou só dar profissão à pessoa. Mas... No primeiro filme, ele desafia o Kylo Ren sendo canastrão. E aí, é isso que você consegue fazer? Pô, essa máscara é por quê, cara, que tu tá usando isso aí? Você, sabe, ele fica zoando o Kylo Ren quando ele tá preso. Então, ele perdeu a graça do Last Jedi, mas o Paul Dameron, que a gente conheceu lá atrás, ele já fazia esse tipo de coisa. Pois é, então... E vamos combinar, né, Amanda? Não. Gostoso pra caralho. Porra! Pô, queria o threesome da minha de vida. De Uncharted, né? Eu, ele, Finn. Era gente, Finn também. Cara, John Boyega no primeiro filme achava engraçadinho, mas o tanto que esse homem melhorou, olha... Porra. E aí os dois ficam se olhando, se comendo, e a gente fica comendo junto. É, porque assim, uma coisa assim que Star Wars nunca entregou, foram atuações, né, de primeira linha. Isso nunca aconteceu em Star Wars. A gente ama Carrie Fisher, mas... É, né? É, a gente sabe que Luke também era uma bosta e Han Solo é até hoje, né? Olha aí. E falando... Não, e o melhor ator era o melhor ator... Pra tu ver, o melhor ator era o Harrison Ford. Pois é. Olha aí. É, a gente tem a Ray Zidane que também... eu falei Ray Zidane. Daisy Ridley. Nem sei quem é essa pessoa, fiquei em dúvida. A Daisy Ridley. A Ray Skywalker. É, a Ray Skywalker que também não entrega muita coisa. Esse eu acho ela boa. Então, eu já vi outras coisas dela e eu achei ruim. Eu não acho ela é fofa, atriz. Mas ela não tem muito... Ela é carismática. Isso, ela é carismática, mas assim, ela não é que assim, nossa, uau, que atriz, né? Mas nesse filme ela entregou direitinho, assim, a gente não precisava fazer... E até porque ela tava do lado do Adam Driver. Na hora que o Adam... Eu posso falar o que for, eu não... Você sabe que eu odeio o Kylo Ren, eu não queria redenção pra ele. No final eu consegui até aceitar a redenção desse filho da puta. Olha que ponto chegamos, Sociedade Brasil. Me trouxeram o Han Solo de novo pra poder eu aceitar isso no meu coração. Pra apaziguar meu coração. E ele é o melhor aí... Han Solo Android. Sim, né? E aí quando ele vira o Ben Skywalker de novo, você vê que ele muda de um jeito bizarro. O Adam Driver, vocês não viam o Girl, vocês ouviram que ele só fazia xixi no pé da Lena Urra lá. Mas eu vi Girl, sabe? Uma temporada e meia. Ele era a melhor coisa de Girls, assim. Cara, eu acho incrível como ele fica diferente quando ele vem ele bem é do solo. Ele é lindíssimo, né, Eric? Eu não entendo isso, gente. As pessoas têm um problema com o homem branco, que é uma coisa muito difícil. E assim, ele entrega de um jeito que ele ajuda. E ele é um cara que eu vejo que a atuação dele... Porque, por exemplo, no Infiltrado da Clã, o filho do Denzel Washington não é tão foda. Não é tão foda. O Adam Driver é mais foda que ele. Mas ele é um tipo de ator que, apesar dele ser esquisitão, tipo o Joaquin Phoenix, esses caras que gostam de dar entrevista, gostam de ficar calado, imerso no papel, não responde ninguém, ele puxa o ator que tá com ele. Então, acho que isso ajudou muito a Daisy a dar um pouco mais e além do que, sabe? Do que ela geralmente que entrega. Sim, e eu acho que até isso levou o Ryan Johnson a juntar um pouco eles lá atrás, meio de uma forma muito forçada. Mas eu acho que foi isso. Ele viu que, tipo assim, Adam Driver, pega a mão dessa menina e me ajuda. Porque, cara... ela é legal, ela é fofa, ela demonstra força. Mas eu sinto falta de mais sentimento nela, sabe? Ela é limitadinha. Eu gostei dela nesse filme, eu não posso reclamar, não. No último filme, ela não fez nada, né, coitada. Então também não posso nem culpar que ela foi mal naquele filme. Não tinha nem papel pra menina, a menina só dormia na chuva e comia porg. Então... Coitada. Comia pó? Comia porg. Porg. Ah, sim, tadinha. Quem nunca? Que aliás, voltaram né, nesse gente? Episódio. Porgs e Wookies, né, grandes figuras desse filme. Wookies. Wookie é o Chewbacca. Isso aí. E a cara. E a menina lá do Mandalorian também. Que é o... Sim. Ai, gente. Maravilhoso. Gina Carano. Eu não entendi essa menina, não. Que menina? Mandalorian. Não é uma piada, porque eu li em inglês a matéria. Que ela era Chewbacca. Que ela era uma Wookie. Eu fiquei assim, gente, mas ela não tem pelo. Como é que ela é uma Uki? Mas aí depois eu fui reler pros meninos durante o podcast. E, na verdade, ela achou que ia ser uma Uki, que eu botei ela fantasiada, entendeu? Que não ia deixar aparecer a cara dela. Porque ela é matriz, né? Ela não conseguiu atuar em Velozes e Furiosos, né, meu amor? Então, fica difícil. É... Então, quando ela apareceu em Mandalorian, aí eu falei, ela fez depilação brasileira no corpo todo. Mas não era. Era que ela pensou que ia ser uma Uki, mas ela não era. Ela era uma Stormtrooper lá. Então, mas menina, eu não sabia coisa... que ela tinha aparecido em Mandalorian. Quero ver. Ela era Uki. Ah, tá. Uma coisa que eu amei de quando aparece aí o núcleo dos Stormtroopers que evadiram também, né, igual Finn, é que aparece aquele mar revolto maravilhoso, Aventuras em Série. Que medo que eu tive daquela porra. E aí ela fala assim, vamos esperar até amanhã, menina. Aí Ray, peraí, já vem. E aí sai. E eu achei a Ray chata pra caralho, deixando o povo atrás, mas é aquilo que a Erika falou, ela foi resolver, cara. Tipo, não tem tempo a perder pra ficar esperando coisinha. Exato. E na hora que o Finn falou assim, vou atrás, tem outro barquinho. Aí eu falei, agora vai morrer. Eu falei assim, a porra da tempestade toda que tá rolando ali naquele mar bizarro, ele vai pegar um barquinho. Ele é quem, gente? Pra ele pegar um barquinho. Não, e ele nem sabia que tinha um barquinho. Ele falou, vamos de qualquer jeito, que a Ray não pode ficar só. O povo falou, você quer o quê? A gente nade? É, eu falei na hora, eu falei, mergulha então, viado. Mas eu adoro que no fim todos eles vão e voltam na facilidade maior do mundo, né? Maior do mundo. Não temos tempo para isso. Para pois é. E Kylo Ren que se materializou lá dentro. Não tinha ninguém do exército dele, tinha nave, tinha nada. Não, a nave dele tava lá. Tava? É, tanto que ela pega a nave dele depois que mata ele e traz ele de volta. Porque, inclusive, eu achei que ele tava telepaticamente ali naquela cena, né? Quando aparece a Rey do Mal, que foi feita pro trailer. Viado, você tem que ver o gif dessa Rey do Mal quando ela abre o sabre de luz. E é um canivete suíço que aparece todo. É um sabre de luz formato de todo. Abrir rolha, de vinho, de tesourinha. Tudo em lightsaber. Maravilhoso. É. Assim, eu também. Essa coisa dele ficar aparecendo pra ela e desaparecendo em forma física e forma desfísica, isso foi uma loucura, né? Mas isso foi criado por Ryan Johnson, gente. Tu vai reclamar com ele. Sim, exatamente. E que nessa hora, não, só explicar, que nessa hora dessa luta, que é a luta que meio que reflete a luta do Obi-Wan com o Darth Vader, que é a criação do Darth Vader, né, porque quando ele deixa o Darth Vader pra morrer, o Darth Vader começa a nascer, né, ou quando ele deixa o Anakin pra morrer no fogo, começa a nascer o Darth Vader, ali quando o Ben Solo morre, graças à intervenção da Leia, né? Porque a Leia vai atrás dele porque ele sabe que ele precisa dar a chance da Rey vencer, porque ela acreditava que a Rey ia trazer ele de volta. Foi o salto da fé dela ali, a última coisa que ela poderia fazer. O Palpatine fala, ela foi muito idiota, ela apostou, ela tá achando que apostou muito, apostou errado, não sei o quê. Tipo, aquele momento ela já sabia, né? Que ele já tava falando, que ele tava ameaçando ela de contar quem ela era lá atrás, né? Que foi a cena que você tá falando, que foi a primeira vez que ele aparece, que eles estão lá na nave pra pegar o negócio pra guiar até o Palpatine. E ele já meio que dá, vou te dizer, hein? Próximo episódio, aguarde, próximo episódio eu vou te dizer de quem você é filha, hein? Nunca menti pra tu, hein? Você sabe. Não, e ela assim, filho da puta. Cala a boca, não quero saber. Me deixa em paz, cara. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sai da minha mente, viado. Não quero falar sobre isso. Nossa, mas sabe uma cena que eu acho foda também, que foi antes disso, quando a Rey chega na sala dele e encontra o capacete do Darth Vader e a daga. Ele fala, então é aí que você tá nessa piranha, já eu chego. Vai. Nossa, foi muito foda. Todo mundo que ele começa a ameaçar. Os meus aposentos. Vocês sentiram a morte do espião, irmão de Johnny Wilson? Nossa, senti alívio. Nossa, ele, gente, senti alívio pela polícia, né? Que? Não, e cara, esse Star Wars é muito canastrão, cara. Na hora que o cara, que ele fala assim, deixa eu atirar, a Erika Joana foi ver a cara, eu olhei pra cara dela. Nem é o espião, né? Não, Ai, tem uma coisa que esse filme é previsível, mas foda-se. Amei. Previsível mesmo. Star Wars quase sempre é previsível. Tipo assim, cara, o Retorno de Jedi é previsível ao modo de que às vezes dá um sono. Porque, tipo assim, você sabe que eles não vão perder, você sabe que não vai dar errado, você sabe que os ursinhos vão conseguir ganhar os bichos gigantes de metal com pedras. Entendeu? Eu não entendo essa galera que tá achando que Star Wars é, sei lá, é filme conceito, Ad Astra, aquele outro, como é que eu falei? Interestelar não é conceito não, né, pessoal? Interestelar. Não, mas tem raiva porque é conceito, porque tem uma caralhada de informação que no final não serve pra nada. Mas assim, Gravidade é um filme conceito, beleza, Star Wars não, gente, Star Wars é isso aí, é cadastrice e previsibilidade. Que eu adoro. Ah, e a luta foi muito boa, né? E assim, e na hora que ele é distraído porque ele percebe que a mãe tá procurando por ele e ele vê, ele sente que a mãe dele tá pra morrer, pô, né? E aí ele deixa cair o sabre, que a Rey pega o sabre, aproveita e mata ele. Tipo, dá aquela furada, né? Gostosa. Gostosa. Rey penetra aí, nele, né? Pô, o sonho dele, né? Se concretizou finalmente. E ele fica assim, na acredito que tu me matou, sua piranha, minha mãe tá morrendo. Aí a Rey, ih, caralho, Leia morreu. E agora? Uhum. Estamos aqui, né, no impasse. Vou trazer Hans, o mini Han, né, Calorento de volta. E aí ela traz ele de volta, e aí é aquilo que eu falei, o reflexo. Porque quando o Anakin fica lá no fogo pra morrer, ele vira o Darth Vader, ali ele renasce bem solo, né? Sim. Sim. E assim, se tem uma coisa que eu não posso falar do Kylo Ren, por mais que eu acho que ele seja uma criança mimada, mimenta, é que não existia chance dessa redenção dele acontecer. Porque assim, mesmo quando ele mata o Han Solo no Despertar da Força, que é, né, o momento de realmente ele ir pro não tem mais jeito, né? Boa sorte. Você vê que ele tá em dúvida e você vê que muito depois ele ainda fica assim, cara, depois que eu fiz isso não tem mais jeito, minha mãe não vai me estar de novo, minha comunidade não vai, agora só tem como ir pro lado negro mesmo. E ele em todos os filmes bate nessa tecla aqui, não tem mais jeito, mas você vê no olhar dele que ele gostaria que tivesse, entendeu? Então quando ele vê na morte da mãe que ele ainda pode ter um momento de redenção, eu não gosto, mas eu acredito, assim, eu aceito, entendeu? Não tem como dizer não tinha isso no personagem. Sim, não foi uma virada assim, tipo, ah, mamãe morreu, eu fiquei do bem. Não foi. Exato. Isso. Exato. Era uma vontade que ele sempre tinha ali e que agora ele falou assim, não, é, tipo, fudeu, vou ter que dar o caminho de volta. Não, e a Rey ter trazido ele de volta, tipo assim, mostrou pra ele assim, caralho, eu fudi, eu tava tentando matar ela ainda agora. Pois é. Tipo assim, e outra, a ligação da Rey também com a Leia, a ligação da Rey com o Luke, isso tudo deve ter vindo na cabeça do Kylo Ren, sabe? A ligação Sim. do ele pai que ele dele podia com ter ela. Sido, né? Porque, e é isso exatamente que eu tava conversando com a Amanda. O Kylo Ren, eu meio que aceitei a redenção dele, porque ele carregava um peso muito grande. Tipo o Anakin. Porque ele era o filho perfeito. Ele era o Jedi que era pra ser perfeito. Ele era a linhagem Skywalker. Ele era o cara que tinha que ser o herdeiro da porra toda, o filho da general, o sobrinho do grande Luke Skywalker, que matou o grande Darth Vader, que ainda por cima era um foda e era pai deles. Então, tipo, ele era o cara mais pica, ele tinha essa obrigação de ser o cara mais pica, e ele surtou. Ele preferiu tentar o lado negro pra poder ele não ter responsabilidade. Uma coisa que o Han Solo fazia o tempo todo, que era fugir da responsabilidade. Ele acabava voltando. Mas, tipo, meio que é uma coisa assim, tipo, o medo faz ele fugir. É o que Yoda fala, medo leva a raiva leva o lado negro. Exato. E foi e ele estava sendo manipulado por Palpatine com a voz de papai, né? Por mais que a gente não soubesse, nem os roteiristas soubessem, tinha isso. Sim, com a voz de vovô. Então tinha sentido, aquele capacete que ele ouvia a voz, a gente achava que ele tava pirando. Na verdade, era o Palpatine falando com a voz do avô, enganando ele. Até porque... todo mundo sabe a história que o Vader no final se rendeu, né? Ele matou o Palpatine, essa história é conhecida, não é mesmo que não seja conhecida de todo mundo, dentro da família, eles provavelmente falaram, seu avô, realmente, é Darth Vader, mas no final... Não é assim, né, Léo? Mas, tipo, até pra poder... porque, né... Até porque tem aquele... No Last Jedi tinha um banner que falava assim... Ela é filha do cara que era o Darth Vader contra a Leia, né? Aquelas propagandas contra a Leia. Então, eu acho que todo mundo sabia. Então, não tinha como esconder. Então, eles tinham que falar como aconteceu, até pra ele não ficar tentado aí pro lado negro, como o avô foi. Tipo, mostrar que o avô errou, mas ele se redimiu no final. E aí, por que que ele insistia nisso, que o avô dele tava falando pra ele que ele tinha que seguir pro lado negro? Porque era mentira do Papa Tiny. Entendeu? Então, ele descobriu que era mentira quando ele foi lá, né? Ele já sabia disso no início do filme. E aí, quando a Rey salva ele, reforça o que a mãe dele falava pra ele, que sempre tem uma redenção, sempre ainda é hora de voltar. Quando ele viu o Han Solo, foi que o Han Solo foi até o último minuto falar: você ainda pode voltar, você ainda pode voltar. E aí foi a hora que ele acreditou: eu vou voltar, tipo, não vou voltar do jeito que eu preciso, mas eu vou fazer o que é preciso pra que o sonho da minha mãe não morra. Ele não ia viver, entendeu, do lado dos rebeldes e tal. Ele sabia. Ray, né? Ele sabia que não teria um final feliz. É isso que eu gostei. Ele volta muito no desapegado dele. Ele volta só pela Rey, pela mãe dele, pra tentar realizar o sonho daquela mulher que não desistiu dele até o último segundo. Então, tipo... Eu até perdoei, assim. O beijo, eu falei pra que todo mundo... E é uma coisa em comum que ninguém gostou. Eu entendo que, tipo assim, é tanta coisa que eles passaram. É tanta, tanta coisa que é meio assim, tipo, um alívio. Tipo assim, sabe, quando você... Pessoas que eles conseguem pensar, eles conseguem ler a mente um do outro durante anos. Você consegue entender uma pessoa que lê a sua mente? Uma pessoa que tá dentro da sua cabeça? Tipo, é muita coisa ali. Meu maior pesadelo. Então, pra mim seria um pesadelo também. Tem até uma cena sensate, né, menina? Dela lutando no lugar dele, ele lutando no lugar dela. Tu viu chupinhado. E quando... Só faltou a orgia, né? Quê? Assim. Aquele climãozinho ali. Climãozinho. Podia ser um abraço? Podia. É, na hora eu falei pra Erika assim: ai, abraço, abraço, abraço. Não, se ela, se ela só pegasse no rosto dele e falasse bem, ia ser lindo isso, maravilhoso. Realmente, o beijo pra mim é aquilo, né? Tudo que é demais é excesso. Isso. É. Mas tá bom, gente. Não estraga. Mas não. Assim. É, porque eu suplantei isso, porque eu pensei assim, cara, que é tanta coisa envolvida naquele minuto, tipo assim, acabou, finalmente acabou esta merda. E tipo assim, obrigado por você ter me ajudado. E o bom... Eu queria que ficasse num ciclo sem fim. Ele ressuscitou o cara e ela ressuscitou. Caraca, tipo Dolce e Bernard. Sim! É o final de Westworld que tinha que ser. Mas quando... Acabava. E aí... E assim, e aí ela dá o um beijo nele e ele morre. Então pra mim tá ótimo. Eu só não queria que ela beijasse ele e saísse saltitando junto com os Wilkes. Aí, puta aí que pariu. Aí eu ia ficar puto. Ia ficar bem puto. Aí não. Mas assim, tipo, um beijo pra, tipo, toma aqui, cara, pra você morrer feliz. Vai com Deus. Tá bom. Coitado. Sim. Entendeu? E assim, né, falaram muito sobre a questão do poder de cura da Rey também. E, cara, eu acho aquela cena que a Rey bota a mão na cobra, lindíssima. Porque, assim, tava todo mundo apavorado com aquela cobra ali. Você viu que tinha um cara que já tinha morrido ali dentro. E aí ela teve um olhar diferente. Ela pensou assim, cara, essa é uma criatura tão assustada quanto a gente. E eu vou tentar uma coisa aqui. Vamos ver se dá certo. Então ela mostrou a compaixão dela. E que é o que acaba dando a vitória pra ela, né? Que ela disse pro Palpatine assim... Você quer que eu odeie, mas eu não vou odiar, tipo, você não vai me vencer pelo ódio, sabe? Então, eu acho que foi muito importante ter isso, dessa piedade da Rey, tanto com a Serpente quanto com o Kylo, e quanto com a avô, né, que no fim ela acaba matando, mas não do jeito que ele queria. É, assim, mas o payoff desse da cobra até vem na hora, porque quando ela cura a cobra sai do caminho. Sim. E eles veem uma saída. Então, exato. Tipo assim, a saída tá na compaixão. A saída tá em você parar de repetir esse ciclo de ódio, de revanche, de... Sabe? Tenta alguma coisa diferente, né? Que talvez dê certo. Léo, vou jogar pra você uma questão que é um tanto quanto polêmica desse filme. Ah. O GPS. Teve o GPS pra achar? Isso. Porque tudo no primeiro arco foi tudo inútil, porque esse GPS é o papo nenhum. Assim, por um lado, o Palpatine queria que todo mundo chegasse lá, tanto a Rey quanto os amigos, blá blá, né? Então, assim, chegariam de qualquer forma, mesmo se não tivesse Trippio perdendo memória, mesmo se não tivesse as quests, mesmo se não tivesse tudo. Mas, eu acho que, assim, a gente não tinha... Não, qual seria a graça do filme se fosse o Palpatine mandando um mapinha, né? Me encontra aqui, querida. Compartilhando. Exato. Localização. Então, tanto que assim, eles falam que o Luke tava tentando mapear o lugar, não sei o quê, e eles vão atrás das formas pra chegar a isso. Eu acho que foi um tanto enrolado. Foi, mas assim, eu vibrei a cada novo lugar que eles visitavam. Aquele lugar que eles vão, que tá tendo Fire Festival, né? Eu acho maravilhoso, assim. Tipo, e foi todo em festa. E foi pra meio que revisitar locais que relembram, tipo, passar por um bar que parecia o bar de, né, do outro filme. Tem esse festival que é belíssimo em 3D. Sabe? Então, valeu a pena. A gente conheceu a Felicity no meio do rolê. E assim, não era à toa. Eles precisavam do GPS. Quando eles pegam o GPS, o Kylo Ren quebra o GPS, eles precisam do GPS do Kylo Ren. Então, tipo, não foi à toa. Eles não sabiam que no final o Palpatine queria que eles fossem lá. E outra, se o Palpatine convidasse, provavelmente eles não iriam, porque eles iam falar assim, é uma armadilha. Exato. E assim, essas coisas que eles iam atrás não estavam lá pra eles. Alguém poderia ter encontrado isso antes e detido o Palpatine antes dele ter tanta força. Então, assim, calhou de eles só acharem quando o Palpatine já tava por cima da carne seca. Mas tudo que as pessoas fizeram, o Lando com o Luke, não sei o quê, era pra encontrar esse lugar antes que o Palpatine virasse a porra toda, né? Então, eu acho super ok isso existir e essas viagens terem que ser feitas. É, eu achei algumas coisas que poderia... Eu achei algumas alternativas na minha cabeça, que talvez, né, como eu falei pros anúncios... Aliás, como o Zanon falou pra mim, se eu tivesse dirigido, seria melhor. É, e eu pensei algumas coisas diferentes que talvez fossem melhores do que esse GPS, mas a jornada foi tão bacana, foi tão legal, foi tão empolgante, que pra mim, assim, tá bom, tá ótimo, assim, vai. E não deixar também o clima cair, continuar na ação, na ação, na ação, na ação. Na cena que eles acham a Felicity, eles fazem até uma citação meio a Rogue One ali, lembra muito o Rogue One, sabe? Essa coisa de ficar andando pelas ruas escuras e pessoas sendo caçadas muito de perto, sabe? Então, foi legal. Eu acho que deixou o ritmo do filme uniforme. Ah, não tem um ápice, não tem um bagulho, não tem um Avengers Assemble, o pessoal reclamou. Gente, não era sobre isso. Mas tem um Avengers Assemble. Ah, tem, das naves. Que é o momento, mas somos não. Legião, né? Som, exatamente. Dá do pavê de copo. Ah, não teve um momento épico. Gente, o momento épico foi Somos Todos Jedi. Pra mim foi esse. Não, eu achei, cara, é o que eu disse. Eu acho super parecido a cenas com o Ultimato, acho. Mas não me incomoda, porque realmente, na hora, eu tava esperando o filme inteiro as naves aparecerem, né? A partir do momento que Felicity fala pra Paul que se chamar as pessoas vão, que a gente não tá sozinho, que a gente tem que acreditar, né? Ter menos medo, não sei o quê. Eu pensei, tô esperando o momento das naves tudo brotarem. Só que tava todo mundo se fudendo tanto até essas naves aparecerem, que foi muito mais poderoso quando apareceu, sabe? Tipo, eu fiquei assim, caralho. E a mesma coisa... Cara, eu vi no trailer e eu esqueci. Você acredita que eu vi no trailer essa cena das naves? E era óbvio que ela ia ter. É tipo o C3PO falando que dos amigos, e no trailer eu caguei pra essa cena, e no filme é eu chorei. É o contexto, né? Exato. É o que você já tá imerso ali. E eu esqueci que tinha essas naves. Quando a Rey quando pega a nave aparece, também... Eu... Pode falar. Era isso, eu... Quando as naves aparecem, surtou, tremeu, balançou. Sim. Sacudiu, abalou. Não, e quando a Rey pega os dois sabres também, faz o X dos X-Men e fala, eu sou o Homem de Ferro, eu também gritei, porra. Assim. Caralho. E assim, essa cena foi uma que foi pra todos os fãs, cara. Essa cena de cada Jedi, a voz de cada Jedi. Sim. Da história toda do canon de Star Wars apareceu ali. Her strength. Force will be with you. Always. O Mace Windu, a Ahsoka, que não são tão, né, conhecidos, mas todos os conhecidos também. Então, assim, pra mim foi um momento épico. Eu vi muito crítico falando que não teve um momento épico. Mas pra mim, eu fiquei arrepiada. Gente, pra caralho. A partir do momento que o Palpatine começa a atacar as naves, que ele tá... Não, é nesse momento que... Não, antes. Pra mim, o filme já começou a ficar muito, muito crescente quando o Kylo Ren volta. Quando o Kylo Ren volta, eu falei assim, puta que pariu, eu nunca pensei que eu ia querer tanto que o Sam voltasse. Porque ela tava se fudendo, e ela tava quase matando o Palpatine. Né? E ele tá desesperado, e ele não tem... E eu só falava assim pra Amanda, caralho, ele tá sem sabre de luz, ele tá sem sabre de luz. E aí os cavaleiros de Rain vêm. E o pessoal falou, nossa, cavaleiros de Rain não foram usados pra nada de novo. Gente, pelo amor de Deus, eu fiquei apavorada quando eles apareceram e cercaram o Kylo Ren naquela hora. Eu falei assim, puta que pariu, ele tá sem o sabre de luz que ele jogou fora, caralho. Não, mas tá sem pra isso também, né? Combinar. Mas foda-se. Quando a Rey bota a mão pra trás e o sabre some da mão dela, aparece na mão dele e ele sacode o ombrinho assim, tipo, né? Agora danada sou eu? Vem! Puta que pariu! Eu falei, ai, o Kylo Ren, vai, brilha! Brilha, seu filho da puta! Finalmente brilha! E o que eu acho do contexto? Que assim, não é só a Rey ter dito eu sou todos os Jedi. É o filme ter começado com ela falando, estejam comigo, e ela não sentia, ela duvidava dela. Aí quando ela tem esse momento que ela ouve as vozes, né, Yoda diz, sozinha você nunca esteve, e todo mundo, vai lá, Rey, sua vagabunda maravilhosa, não sei o quê. E aí quando ela você fala... Você é filha de Villeneuve, caralho, exato. Mostra aí. E aí quando o Luke fala pra ela assim, a Leia sempre soube que você era, né, do Palpatine, mas ela nunca duvidou do que você poderia ser além disso. E a Leia diz, não tenha medo de ser quem você é. Então, assim, tudo isso junta pra essa frase, eu sou todos os Jedi, sabe? Eu não fiz, assim como eu fiz no Ultimato, quando o Capitão América fala Avengers, na minha cara, eu e o cinema inteiro assemble, quando ele fala, eu sou todos os Sith, puta que pariu, eu queria sair correndo pelo cinema, gritando, ai, eu sou todos os Jedi. Você é filho da puta. Maconheiro! Mas, pra mim foi um momento épico. É tudo que você já tava sentindo, assim. Então, e tipo, tudo que nem a Amanda falou, tudo que você já teve de todos os outros filmes, ruins ou não, sabe? De você ouvir a voz do Ewan McGregor, de você ouvir, sabe, a voz do Jedizinho mais fulaninho do beco ali. Tipo, o Samuel Jackson, isso. Tipo, porra. Exato. Natalie Portman, ok. O Ahsoka, que é do desenho, cara. Ahsoka não tem forma física digital, humana, ou 3D live action. Ela é do desenho, mas ela foi a Padawan do Anakin. E ela é uma personagem super importante em Star Wars, nos desenhos. E ela aparecer ali falando... Cara, eu e a Amanda, a gente tremeu nessa hora, porque a gente é muito fã dela. Ela é muito foda. Não, isso é o sabre da Leia e do Luke, sabe? Porra, tipo... Pô, cara, sei lá. Eu tenho uma pergunta sobre esses sabres, vamos lá. Pra mim, o sabre do Luke sempre foi verde. E aí, de repente, ele virou azul, certo? Né? Fizeram, remasterizaram. Foi porque o sabre dele quebrou. Na trilogia original, ele tem o sabre que é azul, que era o sabre do Darth Vader, do Anakin. Uhum. Você lembra? Só que tem um filme no que ele perde a mão, ele perde o sabre, ele tem que fazer um sabre dele, não é? Uhum. E aí ele volta com o sabre de ponta verde, não é isso? E aí depois ele recupera esse sabre azul do Darth Vader, reaparece. Mas não, aí, minto. Tipo... Minto, o Luke tem um sabre que era do Anakin, que é verde, eu acho. E o Darth Vader tem o sabre dele. Aí tem os dois têm uma cor, um é verde e outro é azul, tem um negócio assim. Pois é, mas aí beleza, a Rey tava usando o azul o tempo inteiro. O Finn pegou esse sabre azul, todo mundo passou a mão no azul. E era do Luke. Que era do Luke, que defende a história. Isso. Aí quando eles mostram o flashback do treinamento da Leia e não sei o que, toma aqui o sabre da Leia, o sabre é verde. Eles mostram na cena ele sendo verde. E aí, quando a Rey pega os dois são azuis. Não, os dois não são azuis, não. Os dois não são a mesma cor, não. Não são a mesma cor. Na hora que ela junta eles, que ele tá dando raio, é que todos os dois meio que ficam numa cor só, porque acho que é por causa do raio, sabe? Mas o sabre, não, acho que não era a mesma cor, não, né? Nossa, eu achei super iguais. Ah, é porque eu só vi... internet, que agora eu fiquei nessa dúvida. Vamos reassistir. É, fica nessa dúvida. Eu fiquei curiosa. Mas assim, mas tem uma hora que o Luke, ele muda, que o sabre dele quebra, e em algum momento ele tem que trocar pedra, e aí muda de cor. Mas eu não lembro direito se é no Império Contra-Ataca, se é em algum... em que momento que isso acontece. E como, aparentemente, a cara que eles estão é da época da trilogia original, eu não sei se eles treinaram entre filmes da trilogia original... ou se eles treinaram no final também. Aí eu também não sei que sabre que ele tava usando, sabe? Não sei, fica meio confuso. Mas beleza, são só cores. O sabre da Rey é horrível. O sabre da Rey é ridículo, o sabre dourado. Nossa, que coisa cafona. Parece que comprou no camelô. Parece sabre falso. Sabe? Tipo assim, não é original. O da Leia já parece... O da Leia já ficou um pouco assim, sabe? Sabe esse telefone celular que as mulheres colam um monte de glitter, essas porra? O sabre da Leia já ficou um pouco assim. Adoro capinha com purpurina de iPhone. É, porque ele tem umas pontinhas meio rosa, você reparou? Que ele é meio roseado, assim. Tem não é prata, ele é meio rosé. Aí eu já fiquei assim, Leia, parem. E só faltou a cor dele ser rosa, né? Cara, eu gostei muito do X-X-Men, porque assim, vamos ser sinceros, o problema não é o fanservice, é ser bem feito. Cara, eu me senti satisfeito com aquilo. Eu não me senti satisfeito com a Fênix Negra. Eu não me senti satisfeito com o X-X-Men podre de Apocalipse, entendeu? Porque foi tosco. Então, mas eu acho que o problema é existir coisas como Apocalipse, Fênix Negra e tal, e as pessoas dizerem que Star Wars é chacota. É. Mas então, gente... Ó, vamos falar um pouco de coisas que a gente não gostou do filme? Vamos. Pra poder mostrar que a gente é muito isentão, só que não. Eu não gostei... Fala, Amanda. Eu não gostei que a menina oriental tenha sobrevivido. Quem? Temperamental? A menina oriental. Ah, a Rose Tico ficou viva? Ah, eu queria que ela tivesse morrido entre filmes, nem tivesse mostrado. Deixa essa rainha, jovem. Só, eu acho que tinha que ter passado assim na letra subindo. Quando sobe tudo, bota assim, PS, Rose Tico morreu. Roxico, né? Morreu. Roxico morreu. Porque não vou defender o personagem ruim só porque ela sofreu bullying na internet. Desculpa, gente. Tadinho. Eu não gostei da coisa da ligação telepática como um todo, assim, entediou no filme, mas estava no outro, então assim. Não dá pra eu chegar e dizer nada do que fiz no passado vai acontecer, né? Então, beleza. E no final tipo... até que foi útil pra alguma coisa boa, né? Tipo, exato. Eu acho que eu tinha alguma expectativa ainda de falar algumas coisas do despertar, tipo, a história da Mastanaka, de como ela pegou o sábio, não sei o quê, mas assim, dado o tempo que tinha pra consertar tudo, fechar tudo, fazer essa parte de emoções que a gente teve, eu entendo não ter... E Cavaleiros de Rain também não teria uma super relevância e tal. Então, a aparição do Harrison Ford eu acho que poderia ser um pouco mais significativa, assim, sabe? Tipo, ou, não sei, fazer algo com os outros, além do Kylo, mas eu tenho que falar do Harrison Ford. Se você tem 2 horas aqui, vai, por favor, por favorzinho, faz pra gente. Né? Cara, fizeram ele falou Bilu. Que nunca mais ia fazer, Léo. Pois então, é, tipo... não, com certeza fizeram a Bilu ligar pra ele e dizer, pelo amor de Deus, pela memória da minha mãe, cara, faz isso por nós. Com essa apelação mesmo. JJ chorando, botando Bilu na frente. Chora, Bilu, apertando, beliscando Bilu pra Bilu chorar. E Bilu quando se vocês... derramando em lágrimas, pelo amor de Deus. Quando eu podia ser sua ver... filha, cara. Sim. Quando vocês forem ver Chris Evans me chamar, tem uma cena da Hannah Baker ligando, fazendo a ligação, e depois a família inteira olhando pra ela, assim, tipo, te obrigamos. Eu imagino o Bilu nessa situação e a Disney inteira esperando ela resolver pro Harrison Ford de mim, sabe? Quero. Eu falei pra Erika que eu acho que, sei lá, deram uma aposentadoria vitalícia, alguma coisa assim. Ele ganhou. Eu falei pra Amanda que ele ganhou a mesma coisa que o Robert Downey Jr. por Ultimato e Infinity War, só naquela cena. E você, Erika? Cara, porque ele falou que nunca mais ia fazer. Não, assim, eu sei que não foi impactante, mas foi impactante pra mim, que sou fã do Harrison Ford e ele é um velho rabugento do caralho. Ele aparece. É pra mim, se o Sean Connery aparecesse ali, é a mesma coisa, porque o Sean Connery parou e não faz uma porra nenhuma. Se o Sean Connery aparecer em qualquer filme, eu vou ficar assim. Já é o impacto. Porque. Que. Né? Mas, assim, o que eu não gostei, deixa eu ver. Eu não gostei muito do Paul Dameron, porque, assim, eu peguei muita raiva dele do Last Jedi. Mas eu sei que a culpa não é dele, a culpa é do Rian Johnson. E eu achei que a trazer a Felicity pra fazer esse par romântico dele antigo, esse amor antigo que a gente, né, que fica com a gente, deu uma humanizada nele que eu gostei, que foi que eu meio que... Ah, tá bom, beleza, cara. Adorei ele querendo beijar ela no final e ela me é. Sabe? Eu gostei disso, mas com ressalvas. E o que eu não gostei, que eu não gostei mesmo de jeito nenhum, fora o beijo, que eu achei que foi um pouco, a presença do Hobbit. Eu odiei, porque não serve pra nada. Não, gente, ele só tá ali, foda. Tipo, ele fica no fundo, ele me atrapalha, porque eu acho que ele vai fazer algo importante, ele não serve pra nada. Eric, imagina, entendeu? Que eu não gostei. Eu sou JJ, você fala assim... Fazendo aquele. Podia. Imagina que eu sou JJ e você fala assim... Pô, JJ, me arranja uma ceninha pra eu ficar no fundo, eu ia te arranjar. Mas ele teve fala com ele, viado. Teve ele andando assim, gente, tipo... Ah, não, sai. Não gostei é desse cara. Amigo. Foi tipo Ed Sheeran no Game of Thrones, né? Pô, deixa eu aparecer aí. Viado, Daniel isso. Craig fez um Stormtrooper no primeiro filme só porque ele queria muito falar. Mas eu achei mais digno. Daniel Craig, pra mim, se pôr no lugar dele. E se ele bota a cara dele, ia chamar atenção pra caralho. É o 007. Esse cara ficou destoando, porque quem da onde saiu esse Hobbit há uns 49 segundos do tempo aqui andando pra ir pra cá? Fiquei meio impactada, assim. Meio assustada. E uma coisa que eu achei estranha, mas eu não achei ruim, foi o Lando. Porque, assim, ele parecia mais de CGI que as pessoas que eram de CGI. Porque ele tava muito plastificado, a cara dele. Mais jovem. O Lando, isso. Ele é tipo a Elza Soares, tá ligado? Ele é arrastado. Sim! Numa cadeira pra outro lugar, tem fala tua fala aí, viado. Viado, ele tá muito Elza Soares do espaço, e assim, eu fiquei um pouco chocado, assim. Mas eu gostei dele, eu achei ele legal, achei ele divertido. E eu achei que uma coisa que eu não gostei, o pessoal Stormtrooper dos cavalos. Ah, eu gostei das... Eu gostei da história deles, mas assim, desenvolvimento zero, foi só pra assim, rolou uma química aqui de uma coincidência, pra poder o fim ficar dando a entender que o fim pode ter um rolo com essa menina, né? E pra poder ter toda uma gangue de Stormtrooper pra ele chefiar depois. Mas assim, eu achei que você é uma coisa falando que... dos Stormtrooper vermelho da mulher. Não, vermelho já teve no outro filme também, que morreu tudo lá, um monte, tipo, não liguei pra aquilo não. Mas eu não gostei, tipo, porque foi muito, muito assim, jogado. E ela querer ficar com ele no canhão até o final, porque não sei o quê. Eu entendi que era porque, assim, ele foi um Stormtrooper. Mas eu achei que faltou ali naquela conversa deles, ela falar assim, tipo, cara, a gente fez isso porque a gente ouviu falar da lenda de um Stormtrooper que fez isso. É, senão cara, ficou se parecendo eles... que ele não era especial, na verdade, né? Todo mundo faz isso, garoto. É, e tipo assim, e como eles eram uma tribo tão organizada, com cavalo num lugar tão distante, na zona desconhecida, o que que ficou parecendo? Ficou parecendo que ela já tinha feito isso antes dele, inclusive. Então, meio que... eu não achei isso um pouquinho assim, mas tipo, não me ofendeu, não, nada demais. Cara, teve nada desse filme me ofendeu. Também não, mas teve uma coisa do filme que me irritou bastante. Que foi, Ray, tem um negócio pra te falar. Sabe? Toda hora, desde o Despertar da Força, isso. E aí você fica achando que ele vai se declarar. Aí no fim, JJ explicou no Twitter que era porque ele ia dizer que tinha força. O Ray ia dizer, tá bom, só sua, né? A gente, eu ia achar muito que ele virasse assim, é que eu tenho a força. Aí a Ray, ah tá, tem sim. Eu achei que ele ia dizer assim, Ray, sou viado. Né? Pô, só isso. E ela ia dizer felicidades ao casal. É uma coisa que eu não gostei, mas eu não gostei, tipo, na trilogia como um todo, é o Finn ficar nessa friendzone eterna. Porque ele sempre teve na friendzone. Tipo, o Rey sempre se importou com ele como amigo e ele sempre achava que era uma coisa mais. Eu achei... Você queria que ele terminasse com o Rose Tico, né? Eu queria que ele terminasse com o Rose Tico, sozinho. É, cara, tipo, cara, na boa, inventaram que terminar, a todo mundo tem que terminar com alguém, viu? É, não. E assim, eu acho que não tinha necessidade, sabe? Eu acho que ficou legal essa coisa dele ficar meio que tentando, mas na verdade ele sabia que era uma parada que ficou na cabeça dele, sabe? Não era realmente assim. Sabe? Não sei, é tipo ele e o Paul. É uma coisa meio assim. Não acho que é um. Todo mundo, né, gente? É sensate mesmo. É, essa coisa meio sensate deles mesmo. Mas vocês perceberam não que não teve final romântico nenhum, né? Tipo, o Paul não ficou com ninguém, enfim, não ficou com ninguém. E aí? Teve sim. E o amor sim, da vida dela morreu? Acabou com o Trisson. Eles três se abraçando, subiu o som. É isso que aconteceu. Adoro. Aliás, você vê que eles fundador. Se abraçam e Paul tá cheirando cangote de fim, né? Fortemente. Não, é o trio fundador, vem aí. Eu não aceitei as pessoas do nosso grupo que falaram que a gente tirou isso do cu, essa broderagem. Não tiramos. Gente, desde mas tava muito filme. Tenso. Para de graça. Não, esse filme, eles estavam muito casal. Estavam, nossa. Não, eu tava esperando o momento de um chamar na calça não. do outro. E o pior, tava uma briga de casal dos três. Porque, tipo, essa briguinha da Ray, você não toma conta do meu negócio aqui, é muito briguinha de casal com o Paul. Depois o Finn e o Paul discutindo, ah, é porque você não sei o quê, você acha que não sei o que, você vai falar com ela quando? Quando eu não estiver perto? É isso? Sabe? Tipo, é muito briguinha de casal dos três ali, sabe? Eu achei tudo muito suspeito ali, não sei. Também. E outra coisa que eu gostei foi o beijo lésbico. Se você não viu, você ah, ficou é? Nesse momento. Que foi gratuito, né? Porque porra. Gratuito não foi aquela personagem que foi criada e ficaram vendendo como a primeira personagem lésbica né, assumida de Star Wars, né, que foi lá a General Avulsiane do Cabelo Rosa, que não fez nada, né? Que foda-se. Outra e aí, Star agora... Wars, não tudo. Nunca né? foi, Bineto. Aí, não, pra mim aí foi agora tipo... o povo tá reclamando que teve um beijo. Tipo... É. Foi só pra causar. Foi tipo assim, o homem do o russo lá como paciente do sede do Capitão América, viado. Não contribui pra nada, mas também não ofende. Isso. Só ficou, passou ali, todo mundo se abraçando, se beijando, apagou, mas beijou. Pronto, acabou. Não, mas o povo sim, falou sim. Que viu, que reviu o filme pra ver e ninguém se beija, só elas. Tipo, meu Deus do céu. A Ray e o Kylo se beijam. Né? Não, mas não, naquela hora ali. Ah, eu fico sim. pensando, gente, por que você pagou o ingresso pra você conferir? Né? Gente, é muito fiscal de cu. É muito. Eu veria super de novo, dá pra mim. A Disney quer lacrar, né? É. Sim, aí falaram isso, que a Disney fez isso só pra lacrar. E eu, gente, não dá nem pra ver. Se você não prestar atenção, piscar já foi. Né? E aí cai por terra a teoria de quem lacra no lucro, porque a Disney lacrou e lucrou pra caralho já com esse filme. Na semana de estreia, então assim, pois beijos, é. Haters. Ah, e o povo agora tá nessa de, ó, vocês estão achando bom, mas ó aqui, Rotten Tomatoes, ó aqui, foda-se, gente. Voltou isso, o pessoal... Voltou. Eles aboliram isso quando acharam ruim, os filmes que eles gostavam, aí agora estão falando, exato. Né, voltaram pra... É isso que eu tô falando, a contradição do ser humano. Porque quando é a favor deles, eles usam. Quando é contra, aí eles somem, não prestam. Pois é. Ai, gente, apenas pare. E ah, o finalzinho cara, mesmo, hein? Ray se apresentando pra mendiga de Jakku como Skywalker. Ai, maravilha. Olha só, eu sei que, assim, parece uma chacotona. Eu tenho certeza que, assim, eu vou perder a amizade do Darlan agora, que ele falou que se eu tivesse gostado dessa parte, eu teria esquecido nossa amizade. Mas, assim, foi representativo porque, assim, a mulher... Cara, a Ray, ela teve ali, ela viu ali a figura materna e a figura paterna. Foi, cara. Exato. Tipo, ela ia falar o quê? Eu sou o Ray Papatini. Eu achei. Só faltou o Han Solo aparecer na nuvem junto pra ser outro trisal, né? E ela dizer Ray Solo Skywalker. Porra, aí sim, né? Aí seria brilhante. Assim, achei canastrão. Achei pra caralho, novelão. Pra caralho. Mas assim, não foi à toa. Mas viado. Você vê o final do episódio 3, aquele episódio corrido, que é uma novela, que só fecha e abre íris, e aí o Fulanin tá deixando Leia lá na Alderaan. Aí daqui a pouco pisca de novo, Padmé tá sendo enterrada. Pisca de novo, o Obi-Wan tá entregando o Luke lá pro tio, pra tia Shimé, lá em Tatooine, e aí ele fica lá olhando os dois sóis de Tatooine com o Luke no colo. brega pra caralho, gente. Não, o fim do episódio 6 é o Luke vendo as fantasminhas tudo sorrindo pra ele também. E o Ix dançando. Exato. Numa festa, cara, maconhada. Tipo... E olha só, vamos combinar, né? A jornada da Rey era pra encontrar quem ela é, não sei o que, blá blá blá. Então teve essa história dela não ser ninguém, depois ser Palpatine. E, no fundo, pra mim, nada resume mais a Rey do que ela era um Skywalker. Ela foi criação da Leia, do Luke e do Han um pouco também na vida adulta dela, sabe? Tipo, eles fizeram ela se encontrar, ela ser quem ela é. Então eu achei lindíssimo ela falar aquilo. E meio que tanto que ela sabia que era Palpatine. E ela negava tanto isso que ela pagou os pais da mente dela. Pois é. Ela preferia acreditar que tinha sido abandonada. Ela lembrava da nave que estava indo embora, mas ela não lembrava de nada da história até ali. Tipo, ela apagou isso da mente dela, porque até a própria mãe e a família devem ter feito ela esquecer, para ela não pensar nisso. E ela ficou tão traumatizada com isso, porque custou os pais dela, porque ela viu os pais dela serem mortos, né? Eu não sei, meio que dá a entender que ela pelo menos sentiu, porque se ela tem força, né, ela sentiu ali na força alguma coisa. E isso meio que custou tudo dela. Então, os pais falam que ela não tá em Tatooine há muito tempo, mas ela tava. Então ela podia estar perto, ela podia estar vendo, a gente não sabe. E ela vê a nave indo embora. Então, tipo... Meio que... Isso aí eu vejo um furo. Furo como? O furo é o seguinte. Chega uns capanga lá do Palpatine. E eu não consegui matar a Vila Nelly, fácil assim? Não. Viado? Mas é porque ele tinha uma adaga especial... Ninja Jiu-Jitsu. Ah, sim. Que era a daga matadora de Vila Neves. Eu senti uma vibe muito Superman nessa hora. Assim, ela falou assim, ah, não, a gente já escondeu. Eu acho que ela. Faltou mostrar uma cena Sandrinha chegando de Vila Neves. Ah, vem aqui deitar na cama comigo, aí sim matando ela. Gente, na hora que apareceu o homem, eu falei assim, esse homem dá por cima é corno, porque essa criança é filha de Sandra Oh. E essa parte eu achei que ficou faltando. Isso eu não gostei no filme. Que o beijo lésbico tinha que ser as fantasmas de Villeneuve e Sandra Oh se beijando no final. Podia até pegar o equilíbrio, né? Recortar. Isso, o Luke e a Leia de um lado e as duas se enrolando na nuvem, assim, se pegando loucamente. E aí Rey falando, eu sou Rey Villeneuve Skywalker, caralho. Aí, Young. Então, tipo a Rory. Filho de igual Rory de Gilmogel, sabe? Acho que ela dizia que era Young aí no final. We are Young. We are Young. Olha a galhofa que se virou. Olha o que vocês fizeram aqui. Mas assim, e o final dela olhando pros dois sóis de Tatooine criou uma nova simbologia. Os dois sóis de Tatooine é Luke e Leia. Nossa. Puta que pariu. Tirou do coelho essa agora, mas foi bom. Né? Vamos fingir. Né? Muito bom, hein? E outra coisa... Luke e Leia no céu é uma referência à viagem a Dinah e Otávio. Que no além olham por suas famílias no final da novela no mesmo efeito especial usado ali. Igual, bom, idêntico. E foi uma super ação da Apple, né? Você pode pôr tudo na nuvem. Até as memórias dos Jedi. Aí já olha, é uma propaganda da Apple. Até Jedi cabe na nuvem. Isso. Então, eu gostei. Eu achei brega, a única coisa que eu achei brega foi o sabre de luz dela, do Cotoco, que é, né, dourado. Gente, pra achei mim, sinceramente, se não for brega, não tá valendo esse Star Wars, é isso. Não, é, né? É isso aí. Mas eu acho que o JJ chegou, igual chegaram pro Samuel Jackson, falou assim, fia, você sofreu muito não fazendo nada naquele outro filme? Você quer escolher a cor do seu sabre? Fala aí, que cor que tu quer? Eu acho que faltou uma dourado. Cena que quando o Kylo Ren morreu, acho que a Rey tinha gritado, no! Puta que pariu. Viado, vamos ser sinceros, você não ficou muito assustado naquele lugar que tinha aquelas pessoas fazendo no Fire com Festival? O Papatine? Não, ah, o Papatine, né? Com aquele... É, os clones, Sif, que ficava na sombra. Eu, que porra é essa? Eu fiquei muito assustada com aquilo. Achei muito sinistro. Eu tava vendo se eles eram Palpatines ou se eles eram Snokes. Eu fiquei na dúvida se eles, assim, como no início do filme falar que fantasmas estão voltando, coisas assim, eu fiquei meio sem entender, né? Que a gente ia ver o filme de novo hoje, a gente não foi pra gravar o podcast. Não, eu fiquei meio sem entender se... Fantasmas falam, the ghosts talk, né? Sim, aí eu não sei se aquilo eram clones que, tipo, meio que eram sombras dos fantasmas que ele tava tentando trazer de volta, que ele tava conseguindo... Porque ele continuava clonando os Snokes, né? Então ele tava colocando o que dentro desses Snokes? Não sei, sabe? Outra coisa que eu não gostei, mas é aquilo, não defende, é que assim, o Palpatine chega assim e fala, nossa, vagabundinha, eu te trouxe até aqui pra tu me matar. Aí eu pensei assim, se você não tivesse falado isso pra ela... Talvez, né? Fosse mais fácil. Viado, mas o Palpatine, isso é referência. O Palpatine fez o quê? Lá atrás, quando o... Com o... Ai, meu Deus do céu. O menino Luke chegou lá e tava batendo, quase matando o Vader. Ele virou e falou assim, vai lá, mata ele, mata, mata, mata. Aí o Luke falou, ih, caralho, tô indo pro lado negro, não vou fazer. Né? O Palpatine sempre é bocão. Sempre caga o pau. Não, e ele fala assim, me mata porque meu espírito vai pra você, não sei o que, minha rainha, você vai ser a Daenerys e tal. E aí vai fica assim, não faz essa porra. Aí ele depois... É. Que rainha que você vai entrar em mim, seu doco? Vou sugar o poder vital de vocês, dementador, não sei o que. E aí no fim o Rey mata o Palpatine. Era o que ele sempre quis, porque que o espírito dele não passou? Não, garoto. Pior... Não, pior não é isso. Assim, eu fiquei bolada. Eu entendi, meio que entendi por que ele não passou o espírito. Porque não foi, assim... Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar que eu não lembro quem matou ele? O quê? Foi a Rey que matou ele? Foi, ela faz o X aí... Na verdade, ah, tá, não, mas matou, aí não né? foi. Foi ele que se matou. É isso. E foi fora do ritual, né? Foi fora do ritual, porque ele fala que tem que ter o ritual de passagem, do sacrifício. E no caso não teve sacrifício, porque ela ia matar ele, aliás, e ela, o sacrifício era ela perder o corpo dela pra ele, né? Sim, aliás, que ritual chato pra caralho, né? Ela agora vai dar dois passos em minha direção. Ela vai enfiar a faca. A única coisa que eu não gostei foi de onde saiu esse ritual? Ele ficou bolando isso enquanto tava lá, não sei... Eu não tenho nada pra fazer nesses 20 anos. Vou ficar aqui boa no ritual? Ele leu num livro. Tipo, de onde que tirou essa porra desse ritual? É, de onde ele veio, né? Exatamente. Quando ele transava muito, né? Ele tava vendo ritual. Tava lendo um livro sobre rituais. Falou, e tá aqui. Olha só, o Voldemort teve que transar com a Bellatrix pra ela ter essa criança amaldiçoada. Né? O Palpatine, ele tem a vantagem que ele não precisa transar com ninguém, porque ele pode criar vida com os midi-chlorians. Lembre-se disso. Mesmo se ele tiver que transar, ele tem nariz, né? Não, e ele era um homem, né? Tinha pinto. Sim. Voldemort não tinha... A gente nem sabe se ele tinha pinto, porque ele não tinha nariz. Né? Fica essa dúvida. De repente, ele não tinha coisas penduradas. Né? Não, não tinha nenhuma cartilagem, né? Né? Só dos dedos. Eu tinha tanto medo da Rey ser explicada com midi-chlorians. Gente, chama. Cara, mas o Last Jedi deu a entender isso muito. Quando bota ela uma atrás do outro, assim, de clonezinho, e aquele reflexo dela vira, mas não vira junto, em sincronia, eu falei, meu Deus do céu, criaram várias. Naquele vidro, em vez de ter Snoke, ia ter várias Rays, tipo Alien 4, várias Ripleys, toda deformada. Aí finalmente conseguiram fazer a Rey perfeita, e ela foi a que o cara deixou pra se criar, pra poder ele conseguir usar. Eu já tava assim, não tô acreditando. E muita gente achava que ela era o clone do Anakin. Tá? Vocês fãs de hardcore, fãs de hardcore de Star Wars que eu vejo o canal no isso, YouTube, né? Queriam esta merda de clone de Anakin pra justificar ela ser forte pra caralho. Agora que ela é herdeira de Palpatine, eles estão reclamando. Tá? E outra coisa. Outra coisa que eu vou levantar aqui também. Anakin não nasceu da porra dos midi-chlorians. Quem criou Anakin não foi Palpatine? Porque o que dá a entender nos três primeiros filmes é que, no final, quando ele conta aquela história que o chefe dele criava a vida e o pupilo do cara matou ele, quem matou ele foi o Palpatine. Correto? E através do midi-chlorian, o Anakin não tinha pai. Shmi não sabia que era o pai de Anakin, brotou do nada, então ele veio dos midi-chlorian. Logo, se ele veio dos midi-chlorian... Esse filme, só no Palpatine... Não, olha, logo, Anakin Skywalker... É filho de Palpatine, porque foi ele que botou ele dentro da Shmi. Não importa que seja artificial. Quem criou ele dos midi-chlorians foi o Palpatine. Então, por consequência, Rey é Skywalker, sim. Porra. Programa com informação. Aqui tem informação. Tá aqui. Que revolta. Toma, Posso trazer uma curiosidade também? A cor do sabre de luz da Leia? Não, cara. Apesar de estar curiosa, não estou procurando isso. É, tem um Jedi que fala lá naquela hora que todos os Jedi, né, se unem numa só legião, é, que é o Kanan do Clone Wars. Ele é dublado pelo Fred Prinze Jr. Lembrei Sim, disso. Sim, sempre foi. Né? Então, a voz do Fred Prinze Jr. está nesse filme. Eu acho que ninguém reconhece. Você sabe quem é, né? O Kanan. O Kanan é o que fica cego. Eu sei. Que treina o Ezra. É, tô ligado. Garoto, tava spoilando tudo. Não... Não, eu tomei esse spoiler uns meses atrás na internet. Toma aí também esse spoiler. Bem feito, quem mandou não ver. Terminado. Eu não vi se teve a voz do Ezra. Não. Da Ezra Miller teve, ele vai fazer parte de 2022. Vem aí, né? Acho que além dos que a gente conhece dos filmes, conta a Luminara, porque a Luminara também tá nos filmes. A Luminara, ela tá no filme e ela tá em Clone Wars e ela é muito famosa naquele joguinho de celular, né? Que ela é poderosinha, Sim. A gente sempre joga com ela. É, eu já vi dela. É, então acho que foi a Luminara, que esse Kanan lá, e o resto... Mas eu lembrei que quem lá velho era o Fred Prinze. Virou uma salada, né? Show das oportunidades. Quem quer participar do Star Wars? Levanta a mão. E aí vem todo mundo. Porque o que tem de famoso secundário nesses filmes. Ah, eu gostei da saída que eles usaram pra de ser a voz, porque não ia poder botar ele, se fosse desenho, se fosse a imagem viva deles, não ia poder pôr, né? Porque eles são desenho. E eu ia achar excesso ter imagens de todo mundo, assim, acho que a voz já passou muito bem a mensagem. Até porque, né? Tem gente aí que já tá bem acabadinha, parece né? Como se fosse um holograma. Não, mas ia ser o CGI, neném. Ia copiar e colar dos outros filmes, não tinha problema, porque o Fantasia não tem problema ser de CGI. Chega de copiar e colar. Já tá montado, já de copiar. Não, mas foi isso, né? Basicamente isso. Eu não consegui falar mal de nada do filme. Ah, do cabelo do Luke. Viado. O que aconteceu com o cabelo do Luke? Tava tão arrumadinho. Olha, o cabelo do Han Solo também tava foda, mas ele tava numa ventania do cacete, né? Agora o Luke... E o Luke fez aquela parada do Obi-Wan, né? Que todo mundo sempre fala. Que o Obi-Wan vai conversar com o Luke lá na casa do Yoda. E é um fantasma cansado que anda e senta na pedra. O Luke faz a mesma coisa. Ele tá falando com a Rey. Aí ele sai andando e senta na pedra. Tipo assim, ai, um fantasma muito cansado. Faz aquela pose do survival, né? Do confessional. É, sabe o que eu acho engraçado? Porque eles não passam pela pedra, né? Eu acho muito surreal esse fantasma que senta. Mas aí, aquela coisa da física, né? Da física dos fantasmas. Que até aí Star Wars é diferente. Ah, e Léo, e o que você achou das pessoas que cavalgam no espaço? Menina, é o mínimo que eu espero, assim, na verdade. Eu sempre me perguntei por que não tem pessoas cavalgando no espaço. Eu acho que era isso que estava faltando em Star Wars. Eu acho pois que essa mitologia da cavalgada espacial e pessoas sem máscara andando pelo espaço. Sim. Porque se tem, olha só, em Star Wars, episódio Last Jedi, tá? Que eu tô falando que é o filme que vocês amam, que é um filme bom. Eles lançam bombas que caem pela força da gravidade em cima de outras naves no espaço. As bombas eram pra ficar flutuando, né? Mas não, elas caem como se fosse, né? Normal. Então, por que não pessoas cavalgarem em cima de um Star Destroyer? Achei maravilhoso. E o Paul Dameron gritando da nave pro Finn, valeu, Finn, obrigado. Tipo, que? Óbvio, né? Óbvio que ele ouviu. Eu acho que tranquilo. Eu gostei do plot do Finn se sacrificar. Apesar de não. Mas dessa vez ele não foi impedido pela força do amor da Stalker, né? Não. Mas foi bem mais digno. E vocês acham que essa nova personagem Stormtrooper aí vai fazer parte da nova trilogia? Que vai ser? Não, porque é do Rian Johnson. Rian Johnson deu o JJ, ela é criada pelo JJ, logo ela nunca mais vai aparecer. Mas vai ter ainda essa do Rian Johnson? Se não mandar essa Kathleen Kennedy embora, né? Deve ter, né? Porque ela gosta todo desse cara. Eu acho que ele tinha que ser demitido. Desistido. Depois dessa não, palhaçada parada. Toda. Tava parada porque eles estavam esperando pra ver se o filme ia andar um tempo, né? Pra poder descansar Star Wars. Eu falei pra Henrique, pra mim, era pra ficar uns 10 anos sem fazer, de real. Faz Mandalorian e Baby Yoda, né? A maior série de geeks do Brasil. Mas se for pra fazer, faz Avengers e Star Wars, entendeu? Vai fazendo vários filmes solo e junta depois contra uma mega ameaça. É isso que a gente quer. É, eu acho que poderia ser só histórias, mini histórias que aconteceram entre os filmes. De personagens que a gente não conhece. Tipo, do Mandalorian, sei. Sabe? O Henrique tipo, assim, Mandalorian. Podia ser em outra galáxia, que não teve império, que não teve não sei o quê, sabe? Ponto dinâmico. Limita um pouco, né? Ser só uma galáxia, aquele louco, né? Com milhões de planetas. É, muito pouco, né? Uma galáxia. Não, mas eu acho que assim, se pudesse mostrar resistência, não como né, em Rogue One, mas de um jeito legal, em outros lugares, sabe? Tipo, sei lá, tem tantas pessoas diferentes, tem um universo gigante, tipo... É, eu agora acho que acabou os Skywalkers... Um Animais Fantásticos, com o povo indo conhecer espécies, aí vai no planeta dos Yoda, no planeta dos Babu Freak, catalogar, adoro. Sabe? Adoro! Já pensou, gente? Adoro. Eu sou um filme no planeta dos Babu Freak. Eu ia amar demais, nossa. Gente do céu, eu não sei. Uma preocupação que eu tô muito forte, vai sair Funko do Babu Freak? Porque eu quero Funko, mas eu queria o bicho de pelúcia dele, bem podre mesmo, igual ele tá ali, sabe? Que ele escrotinho, ele é o Baby Yoda da escrotidão. Ele é muito... Eu queria um que mexesse e falasse frases, igual o Grootzinho que fica dançando, né? Eu queria o Babu Freak. Isso. Igual o Porn também. Mexe, botar assim, né? Tinha que botar o Wilk, Porg e Babu Freak, né? Simboliza os bichos da trilogia, essa fauna, né? Baby Yoda. Sim. Baby Yoda, Baby Yoda. Baby Yoda é evil. O boato é que Baby Yoda é evil, do mal. Baby Yoda é do mal. Nossa. Eu... Ia ser muito bom isso, gente. Não. Ele é fofo. Mas, gente, ele não é nem Yoda, gente. Vocês nem pra parar pra ver qual a marca do ser humano que ele é. Foi você que me mandou, né, Erika, o Baby Yoda ouvindo Gangsta Paradise? Eu vi no 50 Cent. Eu amo demais, gente. Gente. Viado, maravilhoso. Ele, muito vida louca, né, Baby Yoda? Sim. Baby Yoda agora ganhou um novo querido por causa. Cláudio. Sim. Adoro. Porque adora ficar perturbando. Cara, uma coisa que é impressionante dos bichos Star Wars também é o quanto de paralelos que eu faço com os bichos. Porque, tipo, eu olho pro BB-8 girando, fazendo as coisas, eu só penso em caramelo. Eu olhava e falava, gente, é caramelo, robô. Sim. Olha, eu não sei quem seria Chandler. Acho que Chandler é o C3PO. Ele é bem devagar. Coitadinho. Mas ele ficou legal no final. O quê? Eu tinha falado quem era o Lorde filme. Teve uma hora que eu falei assim, Erika, esse bicho tá igual o Cláudio. Ah, o robôzinho Cone. Ah, Cláudio. Acho que é. Não, obrigado. Não me toque. Isso. Cláudio, andando de um lado pro outro, super assustado, super corredor, super não sei o quê. Eu acho que o bicho Cone poderia ser Xander, porque ele é meio assustado e a gente não sabe por quê, né? Xander é essa pessoa assustada. E eu tinha falado que o Lorca era o R2. Acho que é assim, tipo, companheirinho e tal. Só fica ali. Até certo ponto. Aqui. Mas traz verdades, né? Traz verdades. E tem um amigo chato, que é o menino Cláudio, que fica perturbando ele direto, né? E ele é super de boa, ele gosta do amigo, mesmo amigo sendo chato. Então é isso, gente. A gente já tá divagando, viajando aqui pra outra galáxia. E a gente só vê esse negócio pra fazer o desagravo mesmo, né? E falar que o filme é bom mesmo. Vejam, se divirtam, vejam no melhor cinema possível. Aproveitar a experiência. E quem viu, vê de novo. E quem não viu, vá ver. Porque não é ruim porra nenhuma. Esse povo tá louco. Esse povo tá... Isso, tá não sei o que tava esperando. De novo. Se não gostou, viu errado. E eu vou ver de novo. Eu vou ver de novo. Também. Talvez em Bangu, dublado, infelizmente. Mas se eu puder, antes do ano novo, se eu conseguir chegar aqui na Barra de novo, eu vou ver. De novo aqui. No cinema caro. No cinema bom. Eu vou ver com qualquer pessoa que me chamar. Você manda novo? Nós vai de novo? Então? Pode ser. Então é isso. Beijo. Porque a gente só não foi ver hoje por causa de vocês. Pra trazer esse conteúdo pra vocês. Obrigada aos padrinhos. Amanda, graças, padrinho. Obrigada, padrinhos. Um beijo no seu coração. Sabe de mim. Léo, deixa o seu recado aí. Fale sobre o Sede Musical número 100. Menina, vão lá nos seriadores pra você ouvir. Não sei se já vai ter o segundo ato, mas provavelmente sim, porque sabe. Pra e depois ouvir esses atos maravilhosos, com songs, com maldições, com casos, bate-voltas, montagens incríveis, que nem do CGI de Star Wars vocês falaram mal. Né? Como disse Érico, o CGI tá maravilhoso desses episódios. Então, Sede no Ar, o nome do feed, lá no seriadores.com.br você vê o índice inteiro, no Spotify também tem. O EssaCast também está encerrando aí. Tivemos os resultados de nossos prêmios, né, do Seriedade Anônima, né, Life Change. E em algum momento de janeiro a gente volta para entreter a nação de novo. Falei lá no Cinemação. Quando o Cinemação fui convidado a Cinemação, o programa Isso Série é bem, de Cinema foi ousado e convidou a pessoa do transporte alternativo, que fui eu. Eu fui fazer a pessoa Choque de Cultura, né? É sobre o quê? E fui com É sobre. Eu achei que era sobre piores filmes e, na verdade, era sobre um levante de tudo que aconteceu no cinema 2019. Ah, adoro a perspectiva. Fui pega de calça riada, mas consegui passar por cima, superei. Cantei Pablo. Foi. E como Sempre é que é? Pablo, né? Como é que é? Irresistível, não? Como é que é? Aquela música de superação de Pablo? Como é que é? Fui indestrutível, consegui mostrar meu valor. Quanto e mais dor eu recebo, né? E senti muita dor porque tive que falar de Joker. Mas assim, tá lá. E lá eu fiz propaganda do episódio 100, do Sede Musical. Fiz propaganda do PCA. Não, minto. Fiz propaganda do PCA, porque o Sede Musical não tinha saído. Fiz propaganda do PCA, porque eles estão pensando em fazer uma premiação lá, gente. Vai lá PSA, falar com a parede, menino. Fazer a premiação deles. Prêmio Seriedade Anônima, PCA. Então, PCA. Tá falando PCA. PCA, PCA. Viado. É a seriedade com você. E aí, é assim... eu fui e fiz a propaganda lá, porque eles estão pensando em fazer também uma premiação deles lá. Então, quem quiser, vai lá e fala com eles, que eles são uma pessoa mais séria, tênis verde, assim, pessoal que vai em festival. Tem fala pra eles que querem que eles façam o prêmio deles também, porque aí a gente vai lá e vota no prêmio deles também. Mas, valeu, foi muito legal o convite. E agradeço a todos. E agora sim, acabou o ano mesmo. Tchau, até um dia. Até depois do carnaval. Beijo. No thank you. Eu tô fazendo assim com a mãozinha, tipo o Obi-Wan. Tipo, só até o ano que vem. E aí vocês ficarem quietinhos, não ficarem tristes. Mind trick Jedi, pra vocês não ficarem tristes.